estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado para a série, e hoje esse é o primeiro Locomocast do ano. Uou, Eita, caralho! Solta o eita caralho aí do Álvaro. Eita caralho! Todo mundo com o cu cheio, todo mundo com o naso posado. Sem dinheiro algum, afinal, festas, nada. Natal, né? Exato. Mas, antes de começar, vamos pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes. Nos dê essa avaliação como um presente de boas-vindas a esse ano de 2017, que só, muitas coisas boas virão, hein? 5 bons princípios de ano novo. O bacana é que a gente fala, né? Que assim, desde o primeiro episódio a gente fala que muitas coisas boas virão, né? Mas vamos ver. Mas veio. Desde o primeiro episódio até aqui, veio. Tem eu aqui, ó. Sim. Vieram muitas coisas boas. E vamos lá. Avaliem a gente no iTunes. Deem 5 estrelinhas lá. Porra, a gente vai ficar muito feliz. Vai ser muito bacana. Vai ser muito interessante. Porque muitas pessoas estão conseguindo alcançar o Locomocast agora. Estão alcançando muita gente de longe. O dia que entrar alguém do Acre, eu fico assustado. Eu tenho medo. Mas já chegou perto. Mas chegou assim, perto. Manaus. A gente já passou por São Paulo. A gente já passou... Não, vamos começar a partir de Matão. Matão, Araraquara, São Paulo, Manaus, tudo bem, né? Caralho, mano. Minas. Passamos por... Rio Grande do Sul. Ainda aqui em São Paulo, São José do Rio Preto. Então, ó, Valinhos também. Valinhos. Então, sensacional. Jundiaí. E, aliás, estaremos em Jundiaí logo menos, hein? Tomara. Talvez amanhã. Se pá. Alô, Pedro Pérez, prepara o Magic. Então, avalie nosso podcast no iTunes para que a gente possa passar por outras estações e levar novos passageiros. Olha que bonito. Certo? Mas não é só isso. Estamos à procura de alguma coisa, Suede. Estamos à procura de novos colunistas. É isso mesmo que você está ouvindo neste exato momento, nesse gerúndio maravilhoso. Novos você que escreve. Colunistas. Você que escreve bem. Você que já elogiaram os textos seus. Já elogiaram os textos seus que você escreve de própria autoria, assim mesmo que você coloca lá, digita você mesmo. Já elogiaram, você gosta de escrever sobre algo interessante que você julga interessante, que nós também julgaremos interessante pelo conteúdo que já temos no site, você conhece, você sabe? Nós estamos procurando colunistas principalmente para o Expresso do Oriente. Mas antes disso, eu só gostaria de dizer que pessoas que já mandaram textos já estão escrevendo para o site. O Raí. Raí. Que é a nossa garota gamer. Na verdade, a gente tem que mudar o nome da coluna. Não, acho que não. Mas o Raí está escrevendo sobre games de uma forma linda e maravilhosa. Estamos conversando com o Gustavo Heinz. Gabriel Heinz, não é? Gabriel Heinz. Lá no Rio Grande do Sul, que também mandou algumas coisinhas, a gente vai ler, Estamos conversando. O ano tá entrando agora, então agora a gente vai ter tempo, Gabriel. A gente vai ler, vai falar com você e é nóis. Teremos tempo, entre aspas. Estamos trabalhando demais para você, querido ouvinte. Por isso, envie seus e-mails para contato@locomotivo26.com.br. Mas, lembrando que nós estamos à procura de alguém para guiar o Expresso do Oriente. Você é otaku, você é otome, ou simplesmente você gosta de cultura japonesa, animes e coisas em gerais que são kawais e que vem com os vários niares e... Não precisa ser kawaii. Põe foto no post. Peraí. Solta aquela música da Avril Lavigne lá. Por quê? Ela fala alguma coisa de kawaii. Minasaiko arigato. Kawaii. Não sei. Bom, vários animes, várias coisas de cultura japonesa você gosta, você sabe falar sobre, você sabe direcionar isso pelo meio interessante, um pouco mais que inusitado, que a gente não vê por aí nos outros sites. Você pode escrever para o Expresso do Oriente. O interessante é, o Expresso do Oriente já tem um formato, mas você pode mudar, é óbvio, né? Exato. Porém, o formato que estamos seguindo, qual é? A gente pega e faz referência entre alguma coisa de um anime e alguma coisa da cultura japonesa, sabe? Samurai X, vou falar sobre o Kendo. Naruto, vou falar sobre a lenda da Raposa dos Nove Caudas. Death Note, vou fazer uma analogia sobre o demônio e a maçã, que a maçã representa o pecado. Enfim. E o lápis. I have a pen. I have an apple pen. Mas é isso aí. Escreva para nós. Se você se interessa por escrever para o Expresso do Oriente. Lembrando que é semanal. Tem que manter um cronograma. Precisamos de pessoas que estejam realmente afim de fazer essa porra acontecer. Certo? Os textos que a gente já tem seguindo um cronograma definido, vai ter que manter o mesmo cronograma. Exatamente. Agora, novos pode ser negociável de acordo com a possibilidade de cada um. Exatamente. Então, repetindo, envie o seu e-mail para contato@locomotivo26.com.br com o assunto procura-se colunista. E aí a gente vai avaliar e é nóis. Eu sou Rafael Tanicho e resgatando a frase lá do primeiro Locomocast, great fucking times are coming, bitch. Olá, seres providos de carbono e amoníaco Caco. Quem vos fala é Suede e, caraca, desde o ano passado eu não gravo podcast. Nossa, tá, mano, não, peraí. Não. Sempre tem... Ah, não, eu fui o primeiro a peidar em 2017. Ah, mano. Eu até segurei o Álvaro, porque, tipo, na hora da virada ele queria cagar. É verdade. Eu falei, mano, você não vai passar a virada cagando, né, mano? Senão seu ano vai ser uma merda, sabe? Eu não pensei em nada melhor, então vai isso mesmo. Não, ok. Ah, então tá. Eu sou o Pedro Taniche, já que hoje vamos falar sobre os melhores momentos do Locomocast, o episódio vai ter uns 5 minutos. Fala, galera, aqui é o Alvin, e como vocês já sabem, a teta atômica só a Varenga tem. A cara de sensualidade que ele fez agora é impagável. Mano. Mas é isso aí, vamos para os e-mails. A gente começou o ano com um e-mail de um cara que não aparece aqui faz muito tempo. Pedro Pérez? The Great Fucking Homem Concha. Ah, tá. The Cloister Man. The Cloister Man. Eu vou abandonar. Não é Shell Man? A ideia já. Cloister, Shell, depende. Não, mas é essa esperança do que o Pedro Pérez envia e-mail é foda, né, cara? É foda. Tá difícil, cara. Pedro mas Pérez, a gente ia criar o momento Pedro Pérez, cara. Como você parou de enviar e-mail, a gente largou fora essa parada. Tanto o cara não dá bola pra gente que a gente tá indo na casa dele. Exato. Homem Concha seria o Ghost in the Shell porque ele é um espírito dentro da concha. Isso aí depois da morte dele. Quando ele morrer, não, mas ele já virar. É uma concha. Ele tem um espírito dentro dele, que ele é um homem concha. Não, mas ele tá vivo. E-mails. Ou se seria fantasma. Espírito é espírito, né, cara? Entrou no e-mail, o que, que a gente tá falando? Nossa, olha aí, porra. Suede é meio animal. Vamos lá, o Diego José Moreira Leandres, o Homem Concha, envia um e-mail com o título I'll Be Back. Então tá, né? Ok. Querido Papai Noel, esse ano especialmente gostaria de pedir para que o senhor fosse para a puta que eu pariu. Opa, o cara tá errado. Sempre engraçadinho. Não, mas ainda não começou a introdução dele. Saudações festivas embaladas em calor de lareira no frio do inverno. Nesse clima gay eu vos saúdo, caros doentes natalinos desse expresso polar. Não sei se será tarde demais, porém gostaria de desejar boas festas para todos os integrantes do Locomotivo 26 e também para os ouvintes. É tarde demais, mas... Pouquinho só. Pô, tá valendo. Valeu, a intenção. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer por poder mais uma vez participar com o grupo nessa produção como vencedor da promoção do sexto passageiro. E, é claro, todos os demais prêmios da promoção. Promoção. Ok. Promoção, ué. O Homem Concha, não fode não que você vai, né? Né? Vai trabalhar também, porra. Exatamente. Sim. Estou novamente em débito com vocês quanto aos últimos episódios. Não pude enviar e-mails, pois alguns episódios eu não consegui ouvir e acabei atrasando. Atraso esse, ao qual eu já tratei de eliminar. Porém, tenho feito minha parte ao divulgar o trabalho. Insisto muito para que alguns amigos enviem e-mails também. Mas creio que a timidez, parênteses, e a viadagem, principalmente a viadagem, fecha parênteses, os prendeu um pouco. Falando sobre alguns episódios. Adorei a cobertura de que, Suede? De caramelo não, de baunilha. É, ele realmente colocou no e-mail. Adorei a abertura, abre parênteses, de que é Suede, fecha parênteses. Da Comic... Te adoro, Homem Concha. Adorei a cobertura da CCXP, Comic Con Experience. Muitas fotos e vídeos... Muitas fotos, vídeos, é claro, o episódio número 26. É horrível, mais uma vez, não ter conseguido comparecer ao evento, porém é consideravelmente satisfatório vê-lo através de vossas lentes. Lentes do Pedro, né? Eu que gastei o dinheiro. Tanto em filmagens quanto fotografia, a maior parte quem fez foi o Pedro. Devo agradecê-los, pois vocês se aventuraram comprometidos a compartilhar dessa experiência com nós ouvintes. Arrisco parecer um tanto bajulador, mas não. Como sempre digo nas mensagens que envio, gosto muito da qualidade do conteúdo que vocês apresentam. Parênteses, exceto Suede. Ele é um depravado pornogrento. Gente! Ele colocou brincadeira e aquela carinha sorrindo XD. Não é brincadeira, não. Não. Eu fiquei chocado. Enfim, e é visível o esforço de vocês para nos entregar tudo isso. Visível principalmente para aqueles que participam no grupo e em outras mídias. Merchanzinho leve. Ele está falando no nosso grupo do WhatsApp, que a gente já vai falar. E no nosso canal no YouTube também. Exatamente. Por isso, mais uma vez, obrigado. Devo admitir que a zoeira dos crossovers vos consagrou como literalmente o podcast mais viajado da podosfera. Se é que já restava alguma dúvida, ela jaz em paz. Agora ela jaz em paz. Gostaria de saber por que eu? E por que o Pedro Pérez? Por que o Etevaldo? Minha infância, cara. Vocês mancharam ela com sangue, vaselina e óleo de amêndoas paixão. Foi foda. Ótimo, cara. Ó, lembrando que a ideia do Gang Bang foi do Suede. Exatamente. Hein? Você que puxou, mano, o Gang Bang, velho. O tempo eu todo não falando sei Gang Bang, de cara. Nada. Tudo que peraí, era... já que a gente tá falando de retrospectiva do Locomocast, rola aí o um pedacinho que o primeiro pedaço que aparece é a palavra Gang Bang. Pende num Gang Bang. Se você for Mortal Kombat, você grita. Nossa, né? Num Gang Bang. Nossa, mano. E o Gang Bang? Assim que minha batalha foi anunciada, já me imaginei como Shield Sheldon do Mega Man X6. Parênteses, vocês pervertem muitas coisas. KKKKK. Parênteses. Provavelmente continuarei perdendo para o Pedro Pérez no quesito número de casamentos convidados. Porém, eu sou um homem concha, o cara que também é capaz de acender uma fogueira no fundo do mar. Isso deve valer pra alguma coisa. Entre pai de família e Sasha Grey, em quesito suruba, eu prefiro pai de família. Ixi, isso aí fica muito esquisito. Isso ficou um pouquinho estranho, cara. Não, calma, vamos ver o que ele fala aqui. Afinal, o que eu quero da Sasha Grey nele é garantido. KKKKKK. Cara, isso ficou mais estranho, mano. Sasha Grey, qualquer coisa é garantida, mano. Exatamente. Será que é por isso que os caras gostam de pegar traveca em vez de pegar mulher? Por causa de... Microfone tá do outro lado, Alvo. Garantido? De acordo com o Skylab, é. Então. De acordo com ele, o traveca é o bicho mais perfeito do mundo. Continuando. Falando sério agora, parênteses, se é que tem como falar sério... Hã? Se é que tem como falar sério que um tema desses... Que... Eu a preposição aí, eu me encosto. Se é que tem como falar sério que esses temas... Ok. É um tanto quanto difícil competir com uma atriz pornô. Pense bem, muitas delas são diplomadas, não me refiro a arte de putaria. Mulher bonita... Aliás, mulher bonita, parênteses, relativo, aguenta levar paulada, parênteses, ambíguo, bem instruída e solta... Fuz rodar. É, fuz rodar. É do... Skyrim, isso. Porra, dá pra competir com isso não, kkkkkk. Me despeço por aqui com apenas um recado. Recebi a visita de Marty McFly do futuro. Ele disse que toda essa história de uma namorada para o homem concha arrastou o planeta em uma depressão profunda que ocasionou a queda do manto e o fim da vida na Terra. KKKKK, um grande abraço e ótimas festas. Link do perfil do Tinder e fotos do Homem Concha no post. Exatamente. Cara, eu sou fã dos e-mails dele. E agora vou fixar essa promoção. Uma namorada para Homem Concha. Namorada para o Homem Concha. Você, novinha. Novinha fica foda. Novinha sim. Até os 78 anos. É, de vamos colocar aí de 17. 17 não é mais crime, né? Acho que 18. Quantos anos 18, ele tem? Põe 18. Ele tem acho uns 20 e pouco, 22, 23. Põe uns 18. Põe 18. Só pra ficar okay. Na maioridade. Você, novinha, de 18 anos pra cima, pode ser ali beirando seus 87 também. Procura um cara nerd, um cara gente boa, que fala bem, joga Magic, cuida... Bonitão. Sabe cuidar de crianças? Sabe. Sabe bonitão, cuidar é bonitão, de crianças. Fazer, o cara é bonitão. É bonitão. Mande um e-mail pra contato@locomotiva26.com.br com o tema Uma Namorada para Homem Concha, beleza? Passei sua idade, algumas informações sobre você, perfil no Face e tal, que a gente encaminha pro menino, fechou? E a vencedora ganha uma pernoite no Paris. Exatamente. Não, é, peraí. Como as pessoas assim, não mano? Sabem o que é o Paris aqui, né? Põe o pato no Paris. Exato, é. Às vezes... Mas não, se mano. Colocar o pato, vai parecer que vai passar pernoite onde, cara? Exatamente. Vai saber. Não, mas ok. Então, enviem seus e-mails para... Se você se interessou pelo Homem Concha, envie seus e-mails pra gente, ok? Uma namorada para o Homem Concha. Você não vai cantar agora pra encerrar? Uma namorada para o Homem Concha. É isso aí. E não é só isso de recados. Temos bastante recados. Tem bastante fogos. Só que aqui passou já não é por causa do ano novo. Aqui é por causa de drogas. Mas não vamos entrar nesse mérito. Certo? Pior que é verdade. É mentira. Vamos lá. É verdade. A gente falou que a gente já passou por diversas cidades aí, estados. Como a gente sabe? Por causa do nosso grupo do WhatsApp. Como faz para entrar no nosso grupo do WhatsApp? Você entra no grupo do Facebook Passageiros do Locomotiva e lá vai ter um tópico fixo no topo em que você clica nele quando você está no seu celular, ele abre automaticamente no WhatsApp e já te coloca dentro do grupo sem precisar de nenhuma aprovação. Ou você pode abrir o Facebook no seu browser da web junto com o WhatsApp web e fazer o mesmo procedimento. Ou você foi convidado pelo Álvaro. Sim. É. E agora definitivamente roda a vinheta. Fala pessoal do Locomotiva 26, tudo certo? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Léo. Eu só queria desejar pra vocês um excelente ano novo. Que vocês tenham um ano de muitas realizações. não só o pessoal da Locomotiva, do Locomocast, mas também todos os ouvintes, que vocês tenham um ano melhor do que foi 2016, que esse foi um ano catastrófico, mas parem para pensar também nas coisas boas que aconteceram no seu ano, nas coisas boas que aconteceu durante 2016. Que vocês tenham muitas realizações, muitas esperanças e que continuem ouvindo esse nosso podcast que é sensacional, maravilhoso. Queria também dizer queria também dizer ao pessoal do Locomocast que admiro muito vocês, gosto muito do trabalho de vocês, escuto todos os podcasts que vocês colocam, é óbvio. E que, cara, vocês só adicionaram à minha vida, me ajudaram com muitas coisas que eu só tenho a agradecer. E que 2017 tá aí pra gente aumentar ainda mais essa família que já é o Locomotiva 26. Bom, acho que é só isso por hora e fiquem bem, tenham um excelente ano. Nostalgia. Nostalgia nossa, né, cara? Muita. Como falar desse podcast que a gente não conhece muito mas bem, mas já gosta demais, pacas, né? Segue uma foto de uma paca no tópico. Bom, vamos lá. A gente separou esse podcast principalmente pra galera nova. Porra, primeiro podcast do ano, conhecer o podcast e sabendo das maiores pérolas, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. E então a gente vai... Sabe aquele Nerdcast? É tipo isso, só que a gente vai comentar. A gente vai... Não. Põe o Quen, porque eu falei que é melhor. Exatamente. Então, a gente resolveu fazer isso pros novos ouvintes e, claro, pra galera que começou agora, tá, que são novos ouvintes, mas pra galera que já acompanha faz tempo, relembrar esses momentos, né, sensacionais. E o Locomocast começou lá atrás, no episódio zero, chamado All Aboard, É. Bonito episódio. Eu acho que daqui só eu tava, né? Só você. Só eu tava, cara. Então, assim, a gente, nesse podcast, eu acho que o que a gente pode destacar... Mas antes, peraí, antes de tudo, vamos colocar todos os Fala Galera que rolaram até hoje? Boa. Então vai lá, vocês vão ouvir todos os Falas Galera que rolaram nos episódios. Fala Galera, e aí? Fala Galera, e aí? Fala Galera, e aí? Fala Galera, Fala Galera, e aí? Fala Galera, Fala Galera, Fala Galera, Fala Galera, e aí? Fala Galera, e aí, tudo bem? Fala Galera, Agora sim, voltando a falar do episódio zero, All Aboard. A gente não sabia muito bem o que tava fazendo por ali, chegamos numa estação de trem, muitas referências pra vocês já verem a nossa cara. E foi um podcast mais pra gente apresentar a proposta pra vocês. Então, eu gostaria de destacar desse episódio apenas a introdução. Foi uma introdução bacana, que já mostrou um pouquinho da característica de cada um ali, que só tem eu. Mas foi bacana porque já mostrou toda a questão da locomotiva, da viagem e tudo mais. Então roda aí a introdução do All Aboard. É verdade, o Alvin lembrou um negócio aqui que a gente tinha esquecido, que o episódio zero que a gente gravou, a gente regravou antes de soltar tudo. É pra isso que serve o estagiário. E o Suede estava. Mas de qualquer forma não foi algo, né? Relevante. Não teve muita coisa já que tava começando. Foi mais pra apresentar a proposta, então vamos lá, agora vamos definitivamente para a abertura, a história de abertura desse episódio. Uhum. Ô, Rafa, vem logo, caramba. A gente vai chegar atrasado. Vem logo. Peraí. Você lembrou de trazer tudo, né? Você trouxe a passagem? Trouxe. Teve algumas coisas que eu não trouxe que eu preferi deixar pra trás mesmo. Mas isso é só bagagem desnecessária, né? Ah, cadê o Eric? O Eric? Boa pergunta. Cadê o Eric? Peraí. Já tô chegando. Cheguei. Cara, atrasado pra caralho. Não, é tudo bem. Ô, Eric, porra. Pare da mancada, cara. Tô aqui, não tô? A gente vai chegar atrasado. Tô aqui, não tô? Vamos embarcar. Ó, a gente tá longe da plataforma ainda. Nossa plataforma é 9 3/4. Pegou 9 3/4. O cara tá loucaço, mano. 9 3/4, né, mano? Daqui a pouco vai falar que tem bruxo voando aqui. Que otário. Tá a bolinha passando aqui, ó. Tá certo. Não, peraí. Você tá escutando isso? Caralho! caralho, eles estão chamando a gente. Corre, corre, corre, corre, vai, vai, vai. Pega as coisas, pega as coisas, pega as coisas. Que for desnecessário, você pode deixar pra trás. Que for desnecessário, pode deixar pra trás. Mas vamos lá, vai, vamos lá, vamos lá, vai, lá. Eric, vai, vai, vai, corre, pô. Porra, corre, porra, caralho, caralho, caralho. Deu tempo, beleza. Vamos começar essa viagem, então? Demorou, vamos começar essa viagem. Demorou, bora lá. Episódio 1. Esse filme é uma merda. Eu vou deixar o Pedro falar. Nesse que começa, porque só começa quando apareço. Só começa quando começa. Então, eu acho que... Sim, foi o primeiro episódio realmente com um tema que a gente fez e tal. E teve participação pra caralho, muita gente. E, de novo, eu acho que de lá, só nós dois. Só nós dois, mas foi um episódio que teve muita coisa errada também. Teve, teve, tudo teve. Teve um imbecil aí que fez umas piadas que foi invertida, tudo foi censurado. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Nesse episódio eu descobri que o Pedro Pérez era muito errado, cara. Verdade, quem participou desse episódio? O Pedro, que ele não era fixo ainda. Vamos lá, dos que eram fixos na época. Eu, o Lost e o Eric. Daí o Pedro Pérez, o Lucas, Queiroz e o Igor. Igor. Caraca. Teve gente pra caralho nesse episódio. E pra a gente... um episódio gravado pelo Skype, foi gente pra cacete. Sim, e a gente resolveu fazer um episódio pra falar de filme. Basicamente filmes que todo mundo gostava, mas a gente achava uma merda. E o Pedro Pérez já decepcionou no começo, fazendo a analogia ao Rugachaka do Guardiões da Galáxia. E eu fiquei chateado que ninguém entendeu minha referência do Ebol. É. Mas aí, Pedro, qual parte desse episódio você destacaria? Puta, tem parte, hein? Caralho, tem... Ah, eu só não gostei do momento que vocês falaram que Velozes Furiosos era ruim, que eu gosto de Velozes Furiosos, cara. É uma merda, cara. Vai tomar no cu. Não, é uma merda, cara. Uma parte bacana é a parte que o Queiroz falou, www. Ah, sim. Boa! Isso aí foi uma boa. Toca aí. Toca a parte, então, do www. Mas, enfim. Pro pessoal que quiser acessar a gente lá, entra no site www.conspiracast.com.br. Peraí, repete só o www antes. www.conspiracast.com.br. Droga. Entra no Facebook lá, www.facebook.com/conspiracast. Também teve as piadas censuradas, que foram algumas censuradas, outras não. Sim. Mas aí eu não sei se toca ou se... Eu acho que do Tomb Raider não teve? Teve da Angelina Jolie. Essa eu acho que merece. Sim, essa merece. Então vai lá, bora a piada da Angelina Jolie. Olha, mas numa altura daquela, do Príncipe da Pérsia, que já saiu faz pouco tempo, você ainda tinha uma esperança de ser bom pra caralho o filme? Mas compara com Tomb Raider. Não, realmente, cara. Realmente. Ah, então vamos pegar aí... Tomb Raider tem uma atriz super valorizada, que é a Angelina Jolie, que pra mim não é grande coisa. Exato. Nossa, cara. Machista. Não temos nada contra. Você já tomou sua dose de machismo? Eu abri o pote aqui. Eu acho que só, né? Certo, eu queria destacar um negócio. É. Do Queiroz mudando de assunto quando a gente ia falar do Star Wars, a segunda trilogia. Caralho. Que ele fala, não, mas é tipo nossa. Shrek. É, Shrek é do amor, né? Exatamente, Shrek's Love, Shrek's Life. Mas ele tentou mudar de assunto ali e ele falou que gostava de Jar Jar Binks e coisas assim. É, e também, caralho, ele comparar Star Wars com Shrek foi foda mesmo. Foi foda, mas é o que eu falei, Shrek é como cebolas. Tem camadas, né? Aliás, camadas. Star Wars é como cebolas. Mas é isso aí, roda aí. Queiroz. Oi. Chega aí, mais pertinho. Chega aí, mais pertinho. Queiroz. Não, sai daqui. Pode me abraçar. Não. Queiroz. Fala no seu vidinho aqui, ó. Jar Jar Binks. Não, cara, não. Vamos deixar o cara que gostou falar sobre Jar Jar Binks. Gostei mesmo. Gostei das três trilogias, sim. Acho que foi muito legal pra história. Eu acho, minha opinião, tá bom? Jar Jar Binks. Todos de filme que tem trilogia e coisa a mais, que aí essas nossa. Coisas a mais estragaram. Não, segundo vocês aí, eu não concordo. Mas colocou três filmes a mais na trilogia do Star Wars e estragou, segundo vocês, é isso? Não. Não necessariamente por ter colocado os três a mais, mas o jeito que foi feito. Exato. Não, sim, mas aí que tá. E o que vocês me dizem do filme Shrek? Nossa, caralho, velho. Caraca, eu achei que ele ia puxar Matrix. Não, Matrix não tem o que dizer. Matrix, o primeiro só. O resto é uma bosta. A gente vai chegar no Matrix. O Shrek começou a cagar. Peraí, Queiroz. Como assim, Queiroz? Como assim o quê? Olha o que você tá comparando, cara. E vamos para o segundo ou terceiro episódio, né? Crianças, desenho, dinheiro e censura. Esse episódio gerou uma polêmica ali, porque no fim do episódio, novamente, eu, o Lost, eu, Rafael Tanicho, né? O Lost e o Eric. E o Lost insistia, não, mas a Disney faz pela arte, porque a gente tava falando de Malévola, né? E eu falando, não, é só pelo dinheiro, insistindo e jogando alguns argumentos. O Lost abandonou, tá ligado? Ele deixou o microfone no chão e não falou mais nada, cara. Nossa! É, eu lembro de uma coisa parecida, assim, com um certo episódio que a gente ia gravar, mas... É, quem que não faz as coisas por dinheiro? Os caras têm um parque gigantesco do caralho em várias partes do mundo e não é... Pela bondade pelas crianças, por isso que a gente cobra $300 pra entrar. Exatamente. Então eu gostaria de colocar essa parte que vocês veem que o Lost fica um tempão sem falar nada. Sempre tem o toque do artista. Eu acredito que o cara, tipo. O toque do artista não é maior que o dinheiro, cara. Será? Porque se os caras falam, ó, beleza, você quer fazer desse jeito, então a gente não vai investir no seu filme. Então, cara, eu ainda acho que ainda existe sim o toque do artista. Porque a gente vê aí diversas celebridades que fazem por amor. Sim. Ah, eu acho que um exemplo, vamos pegar um exemplo tipo brasileiro aí, e um exemplo dentro da dublagem, né? A gente é muito, eu, você, o Eric, nós três somos muito fãs de Guilherme Briggs, certo? Sim, sim. E Guilherme Briggs já falou em diversas entrevistas que infelizmente no Brasil o dublador, ele não tem tantos direitos trabalhistas e tudo mais, que é um negócio meio cheio de altos e baixos, muitas vezes que nem sempre dá pra ganhar tanto dinheiro num período, e tem outro que a gente sabe, não só do Guilherme Briggs, mas de diversos outros dubladores, que isso acontece, que o papel do dublador não é tão valorizado. Mas por que que eles continuam fazendo o papel da dublagem? Porque precisa de ter um dublador e os caras são apaixonados por isso. Então você vai falar que a continuação do Star Wars é porque alguém é apaixonado por aquilo e não porque eles querem ganhar muito dinheiro em cima disso? Não, tipo, eu não tô generalizando também, não, tipo, não é 8 ou 80. O que eu tô querendo dizer é que tem casos e muitos casos que é isso, que o toque do artista quer passar uma mensagem. Cara, mas é que tá. Vamos colocar assim. Se a sociedade tá caminhando pra uma direção e você vai e lança um produto contra a sociedade, você vai perder investidores. Só que você precisa ganhar o seu. Isso é fato. Então você acaba cedendo para os investidores. Não, isso também não... Eu não acredito que isso seja unânime. Porque se fosse assim, cara, todo mundo gosta de filme de ação. A maior parte das pessoas que eu conheço gosta de filme de ação, gosta de filme por cultura. Eu acho uma bosta. Então, você acha que Velozes e Furiosos 15 existe porque é amor? Não, cara, é grana, velho. Não, eu sei, é o que eu tô falando. Você tá. Eu acredito que você esteja generalizando tudo. E tem situações não, que são. Porque a raça humana é movida por dinheiro, cara. Então, mas. A gente faz esse trabalho, não ganhando dinheiro agora, mas a gente quer conseguir ganhar alguma coisa com isso. Ah, tipo, seria legal então, ficar conhecido. Tá ligado? E, cara, é foda, mas assim, é aquele negócio. Se tipo, virar pra você e falar, mata aquela pessoa, colocar uma maleta com 5 milhões de dólares na sua frente, agora você pode até falar que não, mas na hora que você vê o dinheiro, você vai ficar tentado, cara. Eu discordo. Eu ainda discordo em você. A gente já teve essas discussões antes, eu discordo em você. Ah, não, cara. Eu discordo em você. Eu acho que o mundo é capitalista, que desenhos pararam de passar porque não tinha mais por que vender, porque foi proibido fazer propaganda pra criança. Isso já prova que a televisão não tá nem aí pras crianças. Então parou de passar desenho, porque a gente vê, pô, o que a gente vai vender? Como que a gente vai ganhar com isso? Não vamos ganhar, então não vamos passar. Mas não, pô, como que a gente precisa divertir as crianças? Não, não precisa, não estão dando dinheiro aqui. É foda. Vendo essas coisas, que eu acredito que é uma indústria, é um monopólio absurdo. Por exemplo, o primeiro filme dos Vingadores, pra mim, foi uma merda. Foi puramente, vamos mostrar estrelas pra ganhar dinheiro. Eu acredito que esses filmes atuais estão seguindo esse caminho pra não desagradar as pessoas pra ter um lucro a mais. Minha mais sincera opinião. Terceiro ou quarto episódio, depende como aparece aí no seu feed, mas o meu aqui aparece como terceiro episódio, né? Vendo que o primeiro foi o zero. Terceiro episódio, nós tivemos a honra de entrevistar Ricardo Juarez. Acho que esse episódio inteiro podia ser um highlight. Exatamente. Não, mas foi engraçado porque, assim, eu vou contar algo que muita gente não sabe agora. Eu tinha um podcast antes desse. Não, mas não é isso que eu ia contar. O Ricardo Juarez tinha curtido a página desse outro podcast. Sim, sim, essa história eu já sei. Quando eu já tava de saída, né? E daí, pô, nossa, o Ricardo Juarez curtiu e tal. E os outros caras do podcast ficaram meio... Hã? Daí, beleza, né? Aí, quando eu entrou no Locomotivo, começou o Locomotivo, eu falei, caralho, a gente precisa gravar com esse cara, O cara curtiu a gente. Então, vamos lá. Fiz o convite, foi um rolo pra conseguir gravar com ele, porque data e contrato não batia e tal. Até que chegamos num dia que ele tava sem contrato assinado naquele momento. Porque o dublador, ele não pode dar entrevista quando ele tem contrato assinado com alguém. Isso é tenso. Mas ele cedeu a entrevista pra gente. Ricardo Juarez, pra quem não conhece, é dublador do... Foi dublador do Johnny Bravo. É do Du... Do Edu, aliás, né? Do Dudu do Edu. Do Kratos, do God of War e mais vários outros. Quem joga League of Legends também escuta a voz dele. Eu não lembro que personagem, tudo bem que eu não jogo League of Legends, mas enfim. Esse eu gostaria de destacar a abertura. Sim, ficou legal, caramba. Abertura. E um momento que ele faz uma narração de futebol com a voz do narrador do Digimon. Digimon, era o que eu ia falar, ele é narrador do Digimon. A gente pensou ali na hora, pô, o que que o narrador do Digimon pode fazer? Ah, vamos colocar ele narrando a partida de futebol. Então vamos lá, narra aí, vamos ver, vamos simular o narrador do Digimon narrando uma partida de futebol agora. Como bom, seria? Quais os times? Vamos lá, São Paulo e Corinthians, é. Muito bem, amigos, está começando mais um jogo entre São Paulo e Corinthians. No jogão de hoje, teremos muitas emoções. De repente, um digi escolhido pode até fazer um gol. Viu? Me traz um expresso duplo, por favor. Ah, cara, nem vou pedir nada porque não tô tomando café, não. Caralho, Ló, você ainda tá com o estômago zoado, pô. Ah, como sempre, né? Bom, ainda bem que a gente ainda tem um tempinho até o trem, né? Então vamos tomar um café aqui de boa. Mas vê aí, que horas são? Só pra garantir. Cara, são 10h15. 10h15? Caralho, a gente tem que estar lá 10h30, velho. Corre, vamos lá, corre. Cara, você lembra qual que é a plataforma? Não lembro, cara, mas vamos aí, foda-se. Aliás, vamos perguntar pra aquele loirão ali de camiseta preta. Vamos lá. Vamos lá, demorou. Aí, ô Tupetudo, você sabe pra onde vai esse trem? Eu não sei, eu não tenho certeza, mas se tiver gatinhas, eu tô nele. Ah, então beleza, bora lá, vai, foda-se, vai esse mesmo. Pensei que dessa vez a gente ia perder, mas pelo jeito, pelo horário, o Eric se fudeu, né? Ah, o Eric, se atrasar, se perder, acha. Peraí, ó, o Eric ligando aqui. Alô? Porra, a gente já tá no trem, Eric. Cadê você? Como assim vocês estão aqui no trem? Eu tô aqui esperando. A gente não ia pro Acre? Eu tô pegando o trem pro Acre. Caralho. Ô, o Eric tá falando de trem pro Acre? Você sabe de alguma coisa? Ele tá louco, velho. Velho, não tô ligado não, mano. Você tá louco, velho. Ô, Eric, para de usar droga. Para de usar droga, Eric. Sem noção. Peraí. O quê? Ô, Eric, peraí que tem um cara aqui querendo passar um recado pra você. Tá aí, Eric. Perdeu. Olá, maquinistas e passageiros, tudo bem com vocês? Aqui é o Moacir, grande fã, ouvinte e amigo. Estou aqui para desejar um ótimo Natal e final de ano para todos vocês, que 2017 seja o ano da locomotiva e desejo também que as novas amizades feitas por mim esse ano possam se repetir para todos vocês ano que vem. Um grande abraço e fiquem com tudo de melhor sempre. Episódio 4, Histórias de Escola. Esse é o Ripacas, cara. Esse episódio foi bacana. Esse foi da hora. Novamente, só eu tava. Né? Mas vieram grandes pérolas que até hoje aí estão. Que é o pá na minha nuca e pulou um com as duas costas no meu pé, né? Cara, eu ri muito. Graças ao... Inverte. Isso eu tenho orgulho de dizer que eu o fiz pá um na minha nuca que rendeu um negócio muito legal. A gente tá devendo camiseta pro pessoal agora. Ah, eu não gostei. Ah, mas eu já falei pra esse pessoal mandar e-mail. Então, ó, galera, ó, se vocês não estão recebendo as camisetas é porque vocês não mandaram e-mail ainda. É, não tem como endereço nem tamanho. Exatamente. Vamos agilizar isso daí. Mas, vamos lá, pá na minha nuca. Não, mas você vai falar de bullying, eu tenho uma boa. Oh, o Eric apareceu até triste, cara. Não, essa é legal. Teve uma vez, a quarta série, eu sentava lá na minha carteira sempre, né? Ou desenhava coisa do Dragon Ball, ou ficava fazendo a matéria mesmo, nesse dia aí eu tava fazendo a matéria. Tinha um filho da puta que sempre passava, pá, na minha nuca. E eu quieto. 5 minutos, daí o moleque dava a volta na sala, pá, na minha nuca. É, que era o cara folgadão, né? Isso umas 5 vezes. Na outra vez, teve uma hora que eu falei, passa aqui de novo, filho da puta. Pá na minha nuca. Na hora que ele passou, pá na minha nuca. Segurei aqui atrás da camisa dele, segurei, o moleque caiu, eu peguei o lápis, tanta raiva, pá na minha nuca. Mandei na cabeça dele. Na hora, o moleque se encolheu no chão em posição fetal, sabe? Chorando. O lápis cravou no crânio dele. Pulou um com as duas costas no meu pé. Tem uma vez que eu me arrependo até hoje, nunca mais brinquei. Tipo, brincando disso no recreio, né? Eventualmente, passou no meio das minhas pernas, nego, tipo, tinha uns 10 metros de um poste, de onde eu tava tendo um poste. Eu fui lá levando bicudo. Aí era que eu fui relar no poste, pulou um com as duas costas no meu pé. Com as duas costas no seu pé. Não, ao contrário. Pulou com as duas costas no meu pé. Ao contrário. E teve um momento engraçado também, que foi quando vocês falaram que a música do Saudades de Matão tocava na escola. Mas tocava, cara. Mas tocava. E eu não, tipo, eu dei risada pra caramba que vocês botaram pra tocar a música também. Sabe quando tu ia cantar o hino nacional numa escola? Sim. O hino de Matão, eles usavam Saudades de Matão. Mano, mas é do Tunique Tinoco. Pois é. Eles é não muito ligam. Bosta, cara. Caramba, mano. Não, vamos pôr esse trechinho ainda. Bota aí também. Não demorou. Eu acho bonito. Eu acho que assim, eu passei por diretores assim que... Mas isso aí eu acho que todo mundo passou, que exigiam aquela parada do tipo, filhinha, sexta-feira era dia de hino nacional. Nossa, eu peguei essa época. E, enfim, aí tipo, você tinha que cantar. Todo mundo zoava Saudade de Mata. Quem foi o filho Quero da puta que falou... Morrer. Cara, é legal pra caralho colocar Saudade de Matão, que é uma música caipirona, pro monte de criança cantar. Claro. Oh, e até onde eu sei, virou hino da cidade. Virou, mas não era, né, cara? Não era nem pra Matão. Exato. Tipo, ele tava falando de outra coisa. Provavelmente do bairro Matão, de Campinas, tá ligado? Mas enfim, colocar Saudades de Matão. Ó, vou até colocar aí um trecho. É que eu quero morrer quando eu escuto essa música. Vou até colocar um trecho aí de Saudades de Matão pros ouvintes se ligarem no que a gente tá falando. Episódio 5, Comic Con Experience 2015. Esse eu estava. Esse foi show. Eu não fui. Ah, o Suede estava. A participação do Suede eu acho que tem que tocar. Sim, que é aquela parte, mano, da mensagem que ele mandou. No sambão lá, né? É. Oh! Eu acho que os maiores destaques são essa participação do Suede. E no final, quando a gente pergunta pra ele: e aí, Suede, o que você achou da Comic Con? Uh-huh. Então vai lá, mensagem do Suede. Enquanto vocês estão na Comic Con, escuta aqui onde a gente tá. Sentiu o drama, né? Olha só que bosta! Tamo na confraternização aqui. Ai, eu tô bebendo pra caralho! Não tô. Tô ébrio sarcástico. E é nóis. Tamo na confraternização da galera da escola. Muito bêbado. Mas olha lá, Suede, o que você achou do evento? É sério mesmo. Nessa mensagem que rolou aí, eu estava ébrio, estava numa festa de final de ano da empresa e foi muito louco. Mavá. Aham. E agora chegamos no episódio que definitivamente o Suede já estava no podcast. Que não foi o primeiro que ele gravou, porque a gente soltou umas ordens meio bizarras aí, mas foi o primeiro episódio que a gente fez inteiro interpretado. E foi bonito, foi elegante, foi macio. Eu lembro que eu estava escutando o podcast, eu estava na cozinha às 5 horas da manhã, no meio do ano, e eu tava emocionado com a carta que eles escreveram pro Papai Noel. Eu falei, caramba, né? Mano, não é nem Natal ainda, eu tô assim, tá ligado? Fala aí, Suede, o que... Cara, foi muito louco esse cast, porque... Mano, eu tô lembrando agora, o Tani chegando, a gente ali no fundo da casa, ele com o cigarro aceso, falando, e aí, o que a gente vai fazer? Isso faltava 2 semanas. Sim. Aí eu falei, não, eu tenho 2 ideias aqui, eu vou começar a escrever uma e é nóis. É que esse, ao contrário do outro, ao contrário desse último que a gente lançou, primeiro que foi uma ideia bem mais simples, né? Sim. Não tinha muito o que trabalhar. Justamente porque a gente tava com muitíssimo pouco tempo. Segundo que a gente gravou em 2 dias. Foi. Eu ainda não editava. Ah, tem um relato muito bom sobre isso. Porque aí, beleza, aí a gente gravou, corremos com tudo, uma história um pouco mais simples, mais tocante do mesmo jeito. Eles gravaram as cartas de supetão pra dar mais emoção. É, foi de improviso totalmente. Foi de improviso. E beleza, só que eu não trabalhava com edição ainda. E no Natal, que o Tani tava lá, eu tava viajando, nem sei onde eu tava, em algum lugar aí do mundo. Enquanto eu tava me fudendo, tava todo mundo na Esborne e álcool. É, bem assim. Só que eu não tava bebendo. Aquele dia, aquela hora eu ainda não estava bebendo. E eu mandei mandou uma mensagem quando o Tani falou que tinha saído o cast, né? Foi no dia 25? Foi no dia 25. Foi. Falei, mano, eu vou ouvir aqui, já tô baixando. E, cara, você pode ter certeza, alguma coisa assim. Antes de você terminar, só queria dizer, queridos ouvintes, que eu já tinha passado o dia 24 inteiro editando e boa parte do dia 25. Agora, sim, continua. Falei, Tani, você pode ter certeza que agora esse ano que vai entrar, você não vai estar sozinho nisso daí, eu vou te dar uma mão no que for preciso, não sei o que lá, não sei o que lá. Assim, coloquei meu coração falando que eu ia ajudar. Aí ele me mandou uma mensagem, cara, você tá bêbado? Louco. Mano, eu tava tão puto, cara. Tava todo mundo, aê, aê. E tipo, eu tinha ido pra casa da Jéssica no sábado à noite, voltei depois do almoço pra voltar a editar. Foda. E tipo, ainda tinha que gravar alguns sons e tal, e mano, foi foda. Não, tô ligado, mas realmente cumpri minha promessa e esse ano aí foi foda. Mas aí, highlight que é a enfermeira. Parte você destaca? Claro, a enfermeira que foi maravilhosa. Acho que a participação da enfermeira é o melhor do cast, cara. Sim, tem a participação da enfermeira e eu queria jogar o finalzinho também, que é aquela, é bacana, esse final é bacana, você fez um trampo da hora da de voz. Do destransformar do Suede pro Noel, né, cara? Pro Suede. Chris Crinkle. Então, que era o Crinkle, né? Era o Crinkle. Só pra informar do easter egg do Natal desse ano, eu, ano passado, pra mim era Chris Crinkle, porque eu não conhecia Kringle. Porque pra ele mim, viajou Kringle de droga. Errado. Ele viajou de droga. É, e eu tive que corrigir o animal. Aí esse ano a gente colocou o Nivo me corrigindo. Pois é. Então vamos lá. Quais são os pedaços mesmo? Enfermeira e o finalzinho. Ai, puta que pariu. Tô todo dolorido. Vocês passaram por algumas cirurgias, mas está tudo bem agora. Tô vendo aqui, mas já tá cicatrizando. Que dia é hoje, enfermeira? Hoje é dia 24 de dezembro. Combinei de passar esse Natal na casa dos pais da Jéssica. Natal? Ei, você já pode acordar agora? Meu trabalho por aqui acabou. Ah! Seu grande filho da mãe. Episódio 6, retrospectiva 2015. Teve retrospectiva. Esse episódio me deixou puto. Mas mãe puto. Eu não tô mãe ligado. Você não tá ligado? Que você começou a debater com o PT do... agora Cristiano eu tô ligado. Cristiano Araújo, lixo. Nossa, velho. É esse que eles com 15 minutos falando sobre o Cristiano Araújo? Exatamente. Putz, mano, foi terrível. Você viu que eu acelerei? Eu vi. Então, nesse momento, os caras estavam lá debatendo. Eu larguei o microfone no chão e fui do lado de fora da casa. E tipo, voltei e eles ainda estavam debatendo. E eu, caralho, gente, desculpa, parei de gravar. E acelerei o papo, porque, meu, não dava. Só que acabou ficando um momento engraçado, né? Então toca aí. E esse ano, eu gostaria de começar ressaltando uma morte. Por favor, um minuto de silêncio pra essa pessoa que tanta felicidade trouxe pro Brasil. Cristiano Araújo. Alguém conhecia ele? Só pra saber. Ó, fala a verdade, eu não tinha ideia quem que era o cara até o cara morrer. Posso falar uma coisa? Não coloca isso. Não vai! Isso é muita maldade. Coitado, não é, rapaz. Não é porque quando morreu eu ia falar o Chico Rei. O José Rico não teve tanta repercussão quanto esse babaca. Não, mas independente. Tipo, o cara morreu lá, tem gente que é fã, tem gente que gosta. Não, legal, só que qualquer ser humano. Não, mas aí a gente vai entrar numa relevância. Ah, mas será que só que ele foi muito mais elevado pra cultura brasileira do que o José Rico fez. Nem precisa falar. Não, né, aí a gente vai entrar. Então a gente não pode falar da morte de ninguém, entendeu? Então a questão da relevância ficou muito exatamente, idiota. Exatamente, porque tipo, por causa todo mundo é igual, mas todo mundo é alienado. Não, aí a gente vai entrar num ponto que é, hoje com as redes sociais, qualquer um se sensibiliza com qualquer coisa. Metade ali não sabia quem era o cara que cantava Bará, Bará, Bará. Só conhecia essa música e quando mostraram que era ele que cantava Bará, Bará, Bará, o que que aconteceu? Nossa, ele era um músico muito bom. Não, pera lá. Gente, mas não. posso falar uma coisa? A gente tem que discutir o limite do ridículo. Vou falar agora da parte positiva da coisa. É melhor se sensibilizar do que ser insensível. E o que, acredite em mas mim. Mas é que tá, existe a falsa gente... sensibilização também. Ah, é aquela mas coisa. Mas daí a gente sempre vai ter. Porque você tá indo na onda de pessoas que realmente conheciam. Você tá indo na onda realmente. Porque, eu conhecia Bará, Bará, Bará. Só isso, só que eu vou chorar porque eu era um cara que fazia música de trepação. Mas a sensibilização vem da hora. A partir do momento que você pensa no assunto. Na, tipo, no caso aí, por exemplo, na morte e tudo mais. Mas o problema porque é melhor disso, isso PT. Do que a gente ser insensível. O problema, eu entendo os dois pontos, mas o que acontece é o seguinte. Isso gerou pessoas que não estavam nem aí, que queriam aparecer, parecer sensibilizadas, e isso gerou um aumento grande nessa numa falsa sensibilização. Não, não senti literal. Shut up! Shut up! Shut up! Shut your fat ass, Ravy! Shut up, Stan, huh? Just shut up! Eu acho que é válido também colocar a previsão do Lost. É verdade, é verdade. O Pedro falou um negócio aqui que é verdade. A gente tem um mau costume de... tá ficando tradição todo ano, né? É, de tentar prever algumas mortes, né? E uma coisa que aconteceu foi que na previsão o Lost falou, ó, eu acho que o Leme do Motorhead vai morrer. Eu acho que eu até virei e falei, não, mano, isso daí não vai acontecer, não. E ele morreu. Tipo, a gente terminou de gravar o podcast, ele pegou o celular e o Leme tinha morrido. É, tipo isso. E esse ano meio que aconteceu tipo isso, né? Então vai aí meio o meu aconteceu. Aviso e a previsão que o Lost fez. Bom, antes de vocês continuarem ouvindo o Locomocast, eu queria fazer um disclaimer, que a primeira coisa é que eu fiz uma brincadeirinha aí, falando sobre pessoas que têm muito dinheiro, que pode ter câncer no cérebro e não morre. Mentira! E em segundo lugar, vocês vão ouvir o Lost prevendo algo agora, e... Bom, fica aí nossos sentimentos a Lemmy Kilmister, o grande vocalista e baixista do Motorhead, que se foi em dezembro passado. E, bom, essa gravação foi feita antes do ocorrido. Na real, a gente gravou no dia do ocorrido, um pouquinho antes de saber. Então, fica aí nossos sentimentos. E bora continuar o cast. Eu vou fazer uma aposta que eu acho que vai. Não foi ainda, mas vai. O vocalista do Motorhead? O Leme do Motorhead, talvez. O Leme, cara? Será? Oh, no show do Rock in Rio, ele não fez o ele show. Não tá porque ele não tava aumentando, né, cara? Eu acho que ele é um cara que tá nas últimas. Esse ano foi exatamente igual, mano. Terminou de gravar, pega o celular e a mãe morreu. Episódio 7, então, é... Alienação. Suede, por favor. Então é tipo alienação. Escolha um momento. Cara, deixa eu lembrar desse episódio. Então, é... tipo alienação. Cara, eu não lembro direito desse episódio, na boa. Você ficou meio alienado? Eu fiquei muito alienado. Você não quer falar nada, então? Não quero, eu não sei comentar sobre isso. Desculpa. Fala aí, esse episódio... Eu não lembro também. Então rola aí algum pedaço engraçado desse episódio que a gente não lembra. Depois eu escuto e põe alguma desculpe, coisa. Desculpe, gente. Tarde negada, mas o meio... O Tanisho acordou com as forte dor na retaguarda. Sou é bendita. Isso, eu quero... Quero ver se tirar minhas tosses, Sueli. Tarde negada. É, depois de ter brincado tudo, o Pedro ele me deu um abraço, falou, meu sonho era que isso acontecesse realmente. Eu treino airsoft por brincadeira, mas entrar numa guerra defendendo o Brasil pular é na um frente sonho. Da Dilma pra pula. Defender ela de um tiro, né, sim, cara? ele disse que futuramente, se ele puder entrar pras forças armadas, ele quer entrar de guarda-costas pra levar uma bala no peito pela Dilma. Que filho da puta. A gente vai ter que colocar uma... Não uma, caiba. Uma faixa hereditária. Hereditária. Hereditária. Hereditária. What is that? What the fuck is that? Mais um que a gente não lembra. Qual? Vale a pena ver de vale novo? Vale a pena ver de novo? Eu vi e-mail desse aí. Teve e-mail é do o que a gente falou de Sessão da Tarde. Eu acho que eu reouvi esse episódio faz pouco tempo. Então vai. Não, tô tentando lembrar, calma aí. Vocês falaram de um filme que eu gosto bastante. Vocês falaram que era Grande Viagem, mas na verdade era Incrível Jornada. É, Incrível Jornada com os cachorro gato. Então, meu cachorro que tem 17 anos até hoje tem o nome de um dos cachorros desse filme. Você tem uma noção, hein? Gente. É que esse foi bem mais nostalgia. Foi mais nostalgia do que zoeira. Certo, é isso aí. No episódio número 8, vale a pena ver de novo. Tem um momento ali que o Lost dá uma travada, que fala, eu lembrei de um filme. Eu não lembro o nome do filme, mas eu lembrei de um filme. Se vocês lembrarem, me... E, tipo, foi muito Dilma isso, tá ligado? É, muito, muito sentido, né, cara? Então, roda esse pedacinho aí. Não, mas aí que vocês falaram da classificação indicativa, eu brinquei com uma música aqui. Eu lembrei de um filme. Eu não lembro o nome do filme. Se vocês lembrarem, me refresquem a memória. Não. Você é burro, cara. Que loucura. E finalmente chegamos à primeira participação do Suede. Primeiro oficial, né? Oficial, né? O Suede com todos os seus trejeitos. Mas eu só queria falar assim. Primeiro que eu gravei. Que foi uma parada meio... O Lois falou, pô, vamos chamar o Suede. E eu, chamar o Suede? É, vamos chamar o Suede. Ele tá legal. O Suede tá legal. Ele tá... Ele falou isso? Ele tá legal? Ué, tá. Então fica assim. E daí o Suede veio e, tipo, poderia destacar todas as falas do Suede, assim. Se eu tivesse o arquivo aberto, eu colocaria todas as falas do Suede, porque ele tava muito gay. Ele tava... Nada contra gays, mas ele tava muito gay. Tava uma gay. Bichona foda. É porque assim, pô, é igual eu já expliquei nas histórias de escola, eu tava com classes muito grandes. E é difícil você conseguir atenção, assim, foda, pra você conseguir dar uma aula. Então, eu fazia assim. Então você resolvia dar burro pros alunos, jeitos, né? Ah, mas não, é assim, tipo, é pra quebrar a expectativa geral e causar risadas. Venham, e daí meus aluninhos do coração, eu amo todos vocês. Era tipo isso, entendeu? Ele virava Xuxa. Era mais ou menos Xuxa. Ele virava Xuxa. Vicente. Ok. Tem um momento que eu gostaria de destacar, eu não sei se você vai concordar comigo. Quando a gente fala com o garçom e o garçom responde. É muito bom. O garçom respondeu. Não, calma, vamos explicar o que aconteceu. Como assim, mano? Todo grupo de amigos tem lá suas desavenças, certo? E daí teve uma desavença muito engraçada que foi entre o Eric e o Lost, que o Eric mandou uma mensagem de voz pro Lost que acabou virando meme entre a gente. E a gente usou isso bem de fundo quando alguém fala pro garçom, ah, garçom, traz sei lá o quê. O garçom vira, cresce na vida, filha da puta. Eu acho que esse é um bom... É um bom momento. Um bom momento. Nesse teve um momento que vocês fizeram o funk do picanha, picanha, picanha, picanha, picanha. Do cabecinha. Cadê o cabecinha? Cadê o cabecinha? É, cadê o cabecinha? Esse é um funk, tem que ser tocado aí agora. Teve um momento que o Suede contou da pimenta do amigo dele. Ah, é, pimenta no cu dos outros é refresco. E o capacete do Darth Vader que... E o cabecinha. É. Esse episódio é engraçado. Esse episódio é engraçado. Esse é um episódio legal. Então vai lá. Nossa. Tem história da cabra. Tem história da cabra. Tem história da cabra. Valeu, Avulso. Tivemos uma luz agora. Então roda aí todos esses momentos. Tivemos uma luz. Mano, bem perfeito, sim. Cara, eu já dei 55 mango num churrasco, mas foi o churrasco. Sim. Foi um negócio top. Picanha, não, picanha, ser, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, Teve um churras, cara, que a gente fez numa chácara. Que até hoje a gente não pode voltar nessa chácara, porque foi complicado. Pelo quebrar pentagrama com o bode pentagrama morto. Pentagrama com o bode sangrando e... Que fizeram com um rapaz em coma alcoólico. Pegaram uma pimenta, passaram cuidadosamente em sua retaguarda. É só esperar acordar, né? Caralho. Passam-se aí umas 4 horas de churrasco, o maluco me acorda. Acorda chorando já, né? Ele não sabia se ele ficava com vergonha, chorava, queria sair batendo em todo mundo. Cara, foi tenso, eu fiquei morrendo de pena dele. Enquanto isso, rolou um debate. A gente tava sentado numa mesa, depois de ter jogado truco, o cara virou, foi esse bode aí, porque tinha um bode na chácara. Ah, sim, super normal, toda chácara tem um bode. Vou matar ele? Ah, não, só se for pra comer. Ah, então não, beleza. Não, peraí, vocês queriam matar o... A ideia surgiu só pra matar o bode? Não. E daí a gente se perguntou, será que esse bode sabe nadar? Mano, vocês mataram o bode. E a gente jogou o bode na piscina, cara. Oh my God, you bastard! Ele não morreu nesse dia. Então tá bom. Aí, beleza, passou. Esse bode tava dando trabalho. O cara, o bode, ele comia bandeirinha de festa junina que tinha lá na chácara. Comia carne. O bode come tudo, cara. O bode come carne, tudo. Mas ele não comia mato. Então, o irmão do nosso amigo... Que é o cabecinha que a gente citou no... Que é o cabecinha numa... que a gente já citou hoje. Uma vez deu um trabalho bonito. É. Aí o Rafa resolveu se tornar um tipo chato de festa. Aqui, o Tanicho? É. Rafa? É, ele resolveu se tornar o cara do violão. Ai. Aí, o pessoal revirando lá, tipo, encontraram um curotinho. cantinho que ninguém tinha colocado a mão. O Rafa começou a tocar e tal, e aí colocou um copinho de dose na frente. Eu sentado ali do lado, tomando uma long neck de boa. Ele só apontava pra mim assim com a cabeça, tipo, eu já sabia que era pra encher o copo dele. E pum. Só que nosso amigo, nome fictício, fique claro. Cabecinha, cabecinha, foi querer acompanhar. Foi querer acompanhar na mesma pegada que nosso amigo Tanicho, que era velho de guerra, de bebedeira. Deu merda. E, tipo, a gente sabe que quanto mais tempo você bebe, mais resistente o corpo fica. Tipo, demora mais pra você chapar. Sim. E tal. Tipo... Nessa hora, o Rafa já tava meio alto já, mas não dando trabalho. Notou que esse nosso amigo, cabeça pequena... Tinha sumido. E aí, tipo... Picanha. E aí, tipo, ó, cadê o cabecinha? Picanha. E aí, tipo, ó, cadê o cabecinha? De repente, chega alguém que eu acho que era... Que morava ali na casa. Era o Vinícius. Acho que era o Vinícius. Pô, o amigo de vocês tá jogado no chão do banheiro. Aí o que acontece? Vamos chamar o Mussarela, né? Pra salvar o irmão. E eu peguei o carro. Eu deixei um rato, sabe, João e Maria? Com os grãos de. Os pedacinhos de pão, né? Pão e tal. Os grãos de pão. Que a gente voltou, o que tinha acontecido? Ele tinha saído do banheiro. Tava sentado na calçada. Com um balde. Nossa senhora. Nos pés, assim, próximo. Que deram pra ele vomitar. É, óbvio. Ele não vomitou. Ao contrário disso, ele quis encarnar um personagem do cinema. Gente. Rafael Tanicho, conte pra nós. Tô ficando com medo disso daí, ele cara. Colocou o balde na cabeça, começou a respirar fundo e falar que era o Darth Vader. Episódio 10. Rola o D20 aí, carai. Ai, esse episódio. Esse episódio não é nosso. Esse episódio tava amaldiçoado. Esse episódio. Oh, eu tenho raiva desse episódio. Mas você tá tão bem nele, Suede. Eu tô. Fazendo falas. É igual o nosso vídeo de ano novo, né? Mais ou menos. Peraí, esse episódio é aquele que o Suede tá? Tô e não tô. Mas não tá? Exato. É. Exato. Nossa, mano, eu lembro desse episódio. Vamos lá, gente. O que acontece? Esse rola o D20 aí, carai. É algo que sobrou do podcast. Que eu estava antes. E as participações foram tão boas, aí a gente tem a participação do Diogo Nogueira, que é do... Tivemos a participação do Diogo Nogueira, do site Pontos de Experiência. Tivemos a participação do Pedro Pérez e do meu ex-professor da pós, o Nadir. Foi muito bom, só que ele acabou não rolando no podcast que eu tava. Quase. Vocês vão falou, ver que hein? A qualidade do som é bem diferente, só que talvez o melhor áudio seja o do Suede. Exato. Não, o bacana é que quando o Suede participa, é tipo aquelas fotos que o pessoal coloca no Facebook de um corpo bombado e aquela cabeça da pessoa cortada no pente. Exatamente. Uhum. Então, assim, pra respeitar os meus ex-parceiros de podcast, a gente preferiu não manter, né? As vozes. As vozes deles, e o Suede regravou elas. E assim, tipo, é eu fazendo pergunta muito idiota. Desculpa a gente aí que participou desse cast. Mas é um episódio bom. Acabou que foi um episódio muito bom. O episódio é muito cheio, só que eu fiquei com raiva porque deu falha 3 vezes na edição dessa porra, que a gente já tinha editado mais de 40 minutos. Sim. Dá nada não, a vida suado. É assim, Suede. Mas foi bacana. O que, que vai rolar disso daí? Acho que pode rolar um momento aleatório do Suede. Rola a introdução do seu professor. É, e a introdução do Suede também. Então vamos colocar aí a introdução desse podcast. O que, que eu falei na introdução? Você tirou um D20. Tirou um, então vou ficar quieto. Então rola aí essa introdução do rola um D20. Rola o D20 aí, caralho. E agora vocês vão entender o porquê o Suede tirou um no D20. É, agora está explicado. Eu sou Rafael Tanicho e eu tô com uma puta sensação de déjà vu. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala... Peraí, Suede. Não, pode falar seu nome, vai. Quem vos fala é Suede. Ok, agora rola o D20 pra ver se que você vai tirar pra falar sua frase. Tá. Um, velho. Você é burro. Falha crítica. Ok. Não, paciência. Agora você vai ter que ficar quieto durante esse episódio. Fechado. Então, beleza. Bom, já que eu tirei um, eu até esqueci o que eu ia dizer. Tá certo. O próximo convidado, ele foi professor meu da pós. E uma curiosidade é, cara, ele tem um grupo de RPG que ele mantém desde a quinta série dele. Então, calcule, né? Hoje ele dá aula em pós e joga a mesma partida desde a quinta série. Calcule o tempo. Vai lá, convidado. Oi, tudo bom? Aqui é o Nadir. E pelos reinos distantes, vou vagar até que minhas ações ecoem pela eternidade. Rola D4. Episódio 11. Precisamos falar sobre política. Hoje ficou um pouco batido, né? Ficou, porque é algo, algo muito que estava acontecendo na época, exato, né? Ficou bem datado. Mas foi um episódio bem baixado. Tivemos a participação do Paulo Tadeu, do Marcelo. Marcelo, do Alê. E do Alê. É, tem algo pra destacar dele? Não. Ok. Não. Então vamos pro próximo. I have so much to say, but you're so far away. O sexto passageiro. Esse teve o irmão do primo, que não era irmão, era, as sei lá. As facas voam tudo. Interferência de luz urbana. Ai, caralho. Esse episódio é cheio de pérola, apesar de ter ficado muitas bem tenso. Pérolas. Mas do que se tratava esse episódio? O episódio se tratava de... A premissa era nós estarmos perdidos no meio do Manaus, né? Não lembro quem falou do Manaus. Marcelo. Estamos aqui no meio do Manaus. E a gente ia contar histórias de terror. E entre as histórias, algumas aí, a gente ia colocar uma lenda que a gente fez meio que um storyteller acontecendo em tempo real. Ficou bacana. Uma lenda que existe mesmo. E a gente acabou encontrando lenda e nós no final e gerou a promoção o que aconteceu com o Lostman. Exato, que está quase se encerrando, né? Que está quase se encerrando o ciclo que eu digo com um episódio especial. Aquela história novelada encaixou perfeitamente, cara. Ficou bacana. Porque você ia escutando as historinhas de terror e a história novelada com o Suede daquele jeito, eu fiquei, mano, era 4 horas da manhã, tipo, eu tava em posição fetal no canto da minha cama com medo de olhar pra trás, tá ligado? E o legal é que o lugar que a gente tava perdido, a gente fez como se fosse a metros de onde estava acontecendo, exato, essa parada, né? Mas foi um episódio muito bom, acho que dá pra colocar aí a primeira parte, que o Suede falando do primo dele. É. É, o irmão do primo, né? O irmão do primo. Teve um fato também, no meio da gravação, tinha um gato preto atrás de mim. Ah, a gente gravou só com a luz de uma vela. Sim. Lembra disso? Sim. A gente colocou uma vela, apagou tudo pra dar uma ambiência legal. E teve uma hora que tinha um gato preto atrás de mim. Aí o Ale falou, ô Suede, olha atrás de você. Eu olhei o gato preto, virei, aí depois falei, aí eu tomei um susto, falei, o que eu acabei de ver aqui atrás? Foi muito lag. Só que entrou, né, pro negócio. Não entrou? Ok, não soube atuar. Esse que é o cara de 15 legal. Anos de teatro. Não foi captado legal. Também tem o Interferência de Luz Urbana. Porque é lógico que você, no meio de uma mata, você vai falar, nossa, como dá pra ver bem as estrelas sem a interferência de luz urbana e não sem a luz da cidade ou algo assim. Mas, vamos lá, roda esses pedacinhos tão especiais que a gente gosta tanto. Pessoal, ó, essa daqui que eu vou contar pra vocês não envolve Satanás nem nada, só que, cara, aconteceu com o irmão do meu primo. E é uma coisa... Quando eu fiquei sabendo, Só quero tirar uma dúvida. Diz. O irmão do seu primo não é seu primo? Cara veio aqui, o intuito de contar histórias de terror começou bem, né, cara? Mas tudo bem, vai, vamos dar uma chance pra ele, vai. O ar hoje tá bacana. E é da hora, hein, cara, porque sem influência de luz urbana, dá pra ver todas as estrelas, hein, mano. Eu acho que rola, só pra galera que não ouviu, pegar um sentimento aí do que aconteceu, colocar um pouquinho da oração em latim que a gente fez nesse episódio. Sim, mano. E tem a conversa de Satanás com o carinha lá também. De Hortenbrack. Eu acho bacana também. Então beleza, roda aí. Firmamento medio aquarium et separet aquas ebeques quasi superius circuit inferius et quar inferius circuit quas superius ad perpetrada miracula reiunis solegius pater est. Firmamento medio aquarium et separet aquas ebeques quas superius circuit inferius et quar inferius circuit act superio ad perpetranda miracula reiunis solegius pater est. Luna mater et ventus hanc expest in utero suo. Ascendit a terra ad colum et russus aquelo in terram descendit. Exorsut de creatura quae ut sim mihi speculum de vivi in operus ejus et fons vitae et ablutio peccatorum. Amen. Ah! 1h44 da madrugada. Incrível. Meu irmão está possuído. Ele disse se tratar do próprio Horten Breck. E não de um gin. Disse que adoraria que eu escrevesse tudo o que ele falar. Estou me sentindo o homem mais importante do planeta. O que eu escreverei agora não são palavras do meu irmão, e sim do grande Horten Breck. A vida, bem podemos dizer que ela é apenas uma ilusão. Você vive durante anos, mas do que vale? Se você erra, será condenado ao fogo eterno. É assim que pensam os cristãos. Pura intrugice. Não existe inferno no mundo das trevas. Apenas existem dois polos, duas escolhas e ambos senhores. Se você não agrada um, segue para servir o outro. E se você agrada esse outro, como poderia lhe fazer mal? Pense bem. O inferno não é um local de tortura, e sim uma nova espécie de paraíso. Um lugar de regozijo para aqueles que nos agradam. Eu só quero desejar primeiro para vocês, do Locomotiva, minha segunda família. Afinal de contas, um deles é meu noivo, outro é meu cunhado. E os outros são amigos que se tornaram também parte da minha família. Que 2017 seja um ano brilhante. Que por mais que 2016 não tenha sido o melhor ano em todos os aspectos, eu sei que foi um ano pesado. Mas foi um ano que a gente aprendeu muita coisa. E a gente aprendeu junto, a gente aprendeu separado. E é isso. Eu quero que 2017 seja para todos nós um ano maravilhoso, de muitas conquistas, de muita felicidade, de muito amor, de muita alegria, de muito dinheiro. E que vocês continuem criando podcasts incríveis, criando textos maravilhosos, abrilhantando as nossas tardes e as nossas noites, as nossas madrugadas com os conteúdos que só a Locomotiva tem. E é isso. Eu gosto muito de todos vocês. Não tenho muito o que falar, é difícil encontrar palavras para falar exatamente tudo que eu desejo. E agora aos ouvintes também, que 2017 seja incrível, incrível, incrível em todos os aspectos, e que tenha muita paz, muito amor, muita alegria, muito companheirismo e muita paciência. E é isso. Espero que vocês continuem com todos nós Locomotiva também. E feliz 2017, feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Vida Nova. Episódio 12.5, O Retorno, Explicações e Backstage. Esse episódio foi mais sério, eu acho que não tem tanto destaque engraçado. É, porque foi mais também uma explicação do porquê a gente ficou parado. Porque assim, ó, em data de publicação, a gente foi do dia 4/4 pro dia 18/7. Foi bastante tempo. É, 3 meses. Foi bastante tempo, muita coisa aconteceu nesses 3 meses. E a gente fala um pouquinho de como é o backstage, né? Como são nossas vidas, mas não é algo de se lembrar aí, né? É, o ano passou. Exato. Próximo episódio. Episódio 13, A Turma do Maurício de Souza. Esse ficou muito engraçado, mano. Esse ficou bom. Eu lembro. Foi o meu primeiro fixo mesmo, tirando 12.5. E o Suede falando L. Eu lembro o Suede falando L do episódio. É, pra quem não sabe, a minha abertura foi desafiar o Suede a fazer o episódio inteiro trocando R pelo L. Eu aceitei. Exato. Eu lembro que durante e tomou umas porradas. As gravações ia tomando porrada, não foi? É que assim, o combinado era, se você encerrar, a gente joga alguma coisa que tiver na mesa em você. Então, eu acho que o que é bacana destacar aí é o desafio. Sim. E algum momento que você tomou uma porrada. Exato. Não, também é legal destacar a abertura do Pedro, porque depois a gente deu muita risada, cara. Da lomba. Eu acho que na hora Mônica deu lombada. Muita risada. Sim, na hora deu muita risada. É, hoje... Eu ainda rio com Mônica Lombada. Você fez hoje essa piada, eu mano. Eu sei. E eu sou Rafael Tanicho. E eu tenho um desafio para o Suede. Diga, meu caro Tani. Suede. Sim, senhor. Neste podcast, você vai ter que passar o podcast inteiro falando helado. Helado. Exato. Helado como? Trocando o L pelo L, como o Cebolinha trocando faz. Trocando o L pelo L. Sim. Aceita o desafio? Certo. Se ele não conseguir, a gente taca alguma coisa que tiver na mesa nele. Certo, sim, sim, sim. Certo. Taca a minha lola. Taca a minha lola. Então vamos prestar atenção no Suede. E é isso aí, vai lá. Olá, seres providos de carbono e almoníaco. Meu nome é Suede. E eu tenho um melhor plano infalível para lá decolotar aquela golducha. Fala, galera. Aqui é o Eric. E agora vamos falar do Maurício. Certo. Eu sou o Pedro Tanicho. E Mônica, a lombada. Episódio 14, Not in This Lifetime, Guns N' Roses. Isso ficou show. Esse eu acho que foi bem mais instrutivo do que engraçado, né? Esse teve a participação do Homem Concha. Teve. Sim. Primeira vez que a voz dele apareceu no podcast. Então acho que a gente pode destacar algum momento que ele aparece, justamente pra quem tá interessado no Procure Sua Namorada pro Homem Concha, já percebeu a introdução da voz dele. A introdução é, dele, com certeza. Homem eu não lembro da introdução dele. Eu também não, mas tem a voz vida, dele. Concha amor, a concha é paz, alguma coisa assim. Ah, tá. Então vai, a introdução dele. Eu sou o Rafael Tanicho e... Not in this lifetime, or maybe not. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Como vai vocês? Quem vos fala é Suede. Eu acho que o Slash é um guitarrista super valorizado. Fuck you! Fala, galera, aqui é o Eric e bem-vindos à selva. Eu sou o Pedro Tanicho e Take Me Down to the Paradise City where the grass is green and the girls are pretty. Nice! E hoje nós temos um convidado! E agora, galera, todos saúdem a coxa mágica! Bom é assim, quando não é combinado, né? Fica uma Vai lá, nosso querido convidado. Olá, como vão vocês? Saúdem a concha, ela é amor, ela é vida, ela é paz. Episódio 15, Mundo Pokémon. Mundo Pokémon. A gente resolveu falar de algo que a gente gosta bastante, que é Pokémon, antes do Pokémon GO. E a gente, no fim, a gente colocou um... Um adendo. Um adendo, né? Uma atualização, depois que a gente já tinha jogado Pokémon. Gol. Pokémon. Gol. E nesse a gente teve participação do PT. Sim. Vocês lembram de algum momento? O momento que eu mais lembro é que vocês falaram que o PT era o único que tinha um jogo que ninguém mais tinha aqui em Matão. Pokémon Blue. Não, não era Pokémon Go. Acho que era Blue. O Blue. Blue animal. É, o Gol não ia ser mesmo, né, cara? Mas eu lembro que, tipo, ficou todo mundo, caramba, mas só o PT tinha, não sei o que, todo mundo queria atrás do jogo. Pode crer. É, eu lembro que eu até comentei que eu peguei os 151 Pokémons no meu Pokémon Yellow só porque eu tinha trocado com alguém que tinha um amigo que tinha o Blue. Eu achava que era o PT. E era o irmão dele. E algum momento engraçado? Você lembra? Engraçado não tá vindo na cabeça agora, não. Eu escutei isso na época, eu não lembro agora, mano. Fala que eu escuto todos os casts pelo menos umas 7 vezes. Aí depois eu, não sei, some. Ok, escutem um momento engraçado aí do episódio Mundo Pokémon. Eu sou Rafael Tanicho e eu não admito. E se começarmos a discutir o que, que é melhor, se é Digimon ou Pokémon, vou parar essa gravação. Qual o seu cu? Pokémon é melhor. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e não quero papo com os Diglets. Ei! Nossa, por causa daquela imagem dos... Os três carinhas com machão. Eu sou o Pedro Tanicho e o Arthur Tomocinho evolui pra blasfêmia. Gente! Fala galera, aqui é o Eric. E eu quero perguntar pra vocês: qual Pokémon que tem dois pênis? Pokémon que tem. Peraí. Ah, eu sei. Peraí. Super. Nossa, vai, fala. É o Pikachu. É, eu imaginei. Nossa. Bom, aqui é o PT ou o Paulo Tadeu, pra quem preferir. E cada Pokémon em sua Pokébola. E Pokémon é melhor que Digimon. Toma no cu, vamos pro tema. It's your fucking nightmare. Chuk chuk piwi, motherfuckers! Galera, aqui é o Gabriel Reiner, do Rio Grande do Sul. E olha só, parabéns pelo podcast, pelo site, pela Interativa, por todos os projetos que estão fazendo, que são muito legais. Vocês apesar de serem relativamente novos nesse meio, são profissionais ao extremo, têm potencial, têm esforço, têm dedicação no que vocês estão fazendo. E olha, eu só posso estar feliz por ver uma galera tão competente entrando nesse mercado. Sério, parabéns. E que ainda venham muitos trilhos pela locomotiva de vocês. Abraço! Eu odeio muito tudo isso, vai colocar inteiro. Episódio 16. Odeio muito tudo isso, Pedro. Ah, esse episódio tem coisa pra caralho pra colocar, mas eu acho que o clássico, clássico, clássico mesmo é o mendigo da droga vem. Não, é o mendigo da... Né? Você bota um quai aí. Exatamente. Não, melhor é... Eu conheço, como é que é? Um cara que se acha mendigo, que não é mendigo. eu não lembro como é que você falou. Eu conheço um mendigo que não se acha mendigo, aí a gente começou com as calvicas, cara. Achando que era coisa interna aqui, né? Teve um momento que vocês falaram sobre a bariátrica e eu fiquei, caramba, mano. Sobre o quê? Tipo, vocês falaram sobre a cirurgia bariátrica. Ah. E eu fiquei, caramba, mano, tipo, isso é meio que... É que eu falei que é escroto pra caramba quando o cara faz a cirurgia e engorda de novo, né? Ó o Alvin aí. Então vamos destacar aí, mendigo da... Agora o cara chegou lá, eu tava lá na frente daquela dente, agora da fonte ali, fazendo propaganda de farmácia de Araraquara, aí. Não é só de Araraquara, tem na região toda. Ok, aí eu tava lá parado, de boa, o cara veio, eu baixei o vidro, porque, pô, se o mendigo vem falar comigo, eu baixo o vidro. Pô, o cara vai enfiar a arma na minha cara, meu, aí problema é meu. Consciência okay, dele, mas, né? Consciência dele. E o cara chegou, então, você podia me ajudar? Meu carro parou ali e tal, precisava de uma grana pra pôr combustível. Ah, caralho, tô importando essa porra que ontem lá em Piracicaba me falaram isso. Mas esse mendigo que eu tava, ontem eu tava parado na dele, legal, na hora que esse cara veio falar comigo. E é sempre ele. Vai agora, entra aí, mendigo. Solta o dinheiro. Solta o dinheiro. Vai agora, entra aí, mendigo. Solta o podcast pra essa tela. Então, ok. E o amigo mendigo. Agora, o amigo mendigo. Não, já fui. E aí, bom, eu vou falar de uma história de mendigo. Que te dá ódio. Que tipo, o cara, ele é mendigo, mas ele não admite ser mendigo. É um que mora numa casa que ele mata. Não. Não é. Não é. Deixa o prato lá pra lá, cinco dias pra lá. E o momento do gordo escroto que engorda depois de cirurgia bariátrica. O maior problema do gordo é o pensar gordo. Sim. Por isso que gordo que vai fazer aquelas cirurgias bariátricas e tudo mais, eles têm que fazer acompanhamento psicológico. Sim. Pra não voltar e, tipo... Gordo. Não agora... tem mais espaço, vai caber mais. Não, de o que novo. Eu falo que me dá raiva... Tem gordo que sacaneia isso daí. Sacaneia isso pra é caralho. Isso dá ódio de gordo. Porque eu, se eu fizesse uma cirurgia bariátrica, eu tenho uma dieta que o nutricionista me passou, que hoje eu não tô seguindo porque foda-se, não quero seguir. Mas se eu fizesse a cirurgia, eu voltaria para aquele cardápio, que é um cardápio que me satisfazia, eu não tinha fome durante o dia. Só que tem gordo que faz a cirurgia e é filho da puta. E vai pro McDonald's. Não, porque ele não aguenta comer McDonald's. Sabe o que ele faz? Ele fura uma lata de leite condensado e bebe. Inteira. Porque o tamanho do estômago dele é 200 ml. Aí ele pensa, porra, eu vou, não posso comer as coisas que eu gosto. 200 ml? Quanto que tem uma lata de leite condensado? É a mesma coisa, vamos tomar essa porra inteira. Caraca, velho. Isso não é fome, cara. Isso é ser filha da puta. Exatamente. psicológico. E aí, o que acontece? O gordo que passa pela cirurgia... Na verdade, qualquer pessoa tem esse problema. Só que o gordo que passa pela cirurgia, ele fica mais sensível a esse efeito. Que é quando você come muito doce, você fica zonzo. Pessoa normal também come doce pra caralho, fica meio zoado. Só que é o gordo dumping. É o dumping. Só que aí é que tá. O que o gordo faz? Ele pega a lata de leite condensado e toma água junto. Ou seja, cortando o efeito do açúcar. Mas ele toma a porra da lata de leite condensado inteira. E depois engorda e inventa desculpa que engordou. Isso eu tenho ódio de gordo que faz cirurgia no estômago e engorda de novo. Porra, você sabe como é uma bosta ser gordo. Se você já fez cirurgia do estômago, já tirou o casaco de pele, de banha que tinha em cima, não volta a ter ele, viado. Mas você sabe por que isso aí é tão bosta, é tão filha da puta de fazer que o SUS só cobre uma. Se você engordar de novo, você pau no seu cu, você não vai fazer de novo. Mas eu acho que nem pode fazer de novo, pode? Pode, mas aí você tem que pagar, porque nem SUS, nem plano de saúde nenhum cobre. Mas você fica zoado também. Não, mesmo efeito. Mas o que eu falo de gordo ser filha da puta é que fica inventando desculpa. Ele come igual um paquiderme louco em casa e depois fica falando que, ai, eu como um pouquinho gorda, genética. Genética é teu cu, cara. Vai, mas ó, é que tá. Saindo disso, nós temos o episódio Doenças que Abalaram o Mundo. E aí eu vou destacar minha introdução, desculpa. Sim, sim, sim. Justo. Porque o resto do episódio também foi bem mais instrutivo. Foi sério. Instrutivo. Tá vendo, queridos ouvintes, a gente faz episódio sério. O momento que eu achei engraçado foi quando falaram sobre como surgiu a AIDS, cara. Ah, é, comendo macaco. Foi muito engraçado. Foi o único momento que eu dei risada pra caramba aqui de Coloca foi a minha piadinha. Tem o do morcego também, né? Acho que é esse mesmo. É esse do morcego também. E a gente falou que é um morcego grande pra cacete, e o Rafael falou, então tá explicado por que os caras foram atrás, né? Tá, ok. Vai esse momento aí. Eu sou o Rafael Tanicho e o Gigi usa termômetro retal. Ainda bem que eu não conheço esse cara. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Olá, Gigi. Apresentamos Gigi. Continuando aqui com o personagem, muito obrigado. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... Retal California Ergen Shepa. Foi meio racista isso daí. Eu acho que foi bem dado. Eu acho que você devia trocar. Literalmente. Não, vai lá. Eu sou o Eric e a... Quê? Caralho, eu pensei numa frase agora. Eu vou refazer. Acho que eu também vou ter que refazer. A peste negra entrou pela cota. Eu sou o Rafael Tanicho e é bola. Só não sei se é a esquerda ou a direita. Não entendi. É bola. É bola. Nossa. É de bosta. Saindo disso, a gente tem um podcast que alguém começou a se revelar. É. Como assim? Indústria pornográfica. Indústria pornográfica. Indústria pornográfica. O cara já começou a falar, pô, eu gosto de umas coisas algema. Chicote, pendurar a gente no teto. Eu não disse isso. Castiçais humanos. Não disse isso também. Não, mas foi nesse que teve o momento da avó do Suede? Foi. Tem um momento que o Suede fala da avó dele. Esse é o momento que eu destaco. Não sei se vocês vão destacar alguma coisa. Deixa eu explicar agora que a gente não. Peraí. Olha o momento. Temos o duplo vaginal, ou seja, duas rolas na vagina. Senhor, eu fico imaginando minha avó. Porque eu não consigo. Olha, quando você falou minha avó, eu fiquei preocupado. Eu acabo de falar dupla penetração vaginal. Ele falou, eu fico imaginando a minha avó. Explica. Ok, deixa eu explicar certinho, porque isso foi trollagem de edição. A gente tava aqui falando sobre coisas bizarras, sexual. Aí teve um barulho lá dentro. Eu falei, putz, imagina minha avó abrir isso daqui agora e ouvir o que a gente tá falando. Mas você deu uma pausada. Cortou. É, porque... Você deu uma pausada quando você falou, imagina minha avó. Eu fui falar pausado. Eu falei, imagina minha avó abrir aqui e ouvir o que a gente tá falando. Aí o Tani cortou na edição e deixou só o momento engraçado. Ninguém cortou nada, não. Ninguém cortou nada, não. Não, os easter eggs tá lá, você falou, imagina minha avó abre. Nos easter eggs tem. Como você é? É. Mas ficou engraçado ele imaginando a avó dele no meio do podcast de pornografia, né? E Episódio 19, Airsoft, fogo no buraco. Eu acho que o episódio em si... Não, mas calma. Tivemos a participação do Henrique e Juliano. Sim, só o Henrique e Juliano aí. Ele também usa preto, tem os meus efeitos, gosta de cabelo cacheado. Ok. Eu acho que o episódio em si não teve muita coisa engraçada, mas os fatos que aconteceram durante a gravação, sim, porque foi o episódio que mostrou o medo irracional do Suede de baratas. Cara, tinha 3 baratas voadoras aquele dia que, cara, tava tenso. Mas foi um episódio, mais um episódio bem instrutivo. Sim, foi bem legal. Até a indústria pornográfica, se for ver, foi bem instrutivo, né? Com certeza. Mas esse foi bem instrutivo e... Mas esse momento da barata aí... Só quem tá aqui pra saber... A verdadeira graça do negócio. Eu não acho graça nenhuma. Você não tem que achar. É uma barata, Suede. É uma barata, Suede. Foi pra lá. O companheiro. Tá aqui, voltou. Ó. Tá lá. Mas, e é graúda. Pronto. Pronto. Foi. Entrou já na sua casa. É, então pra lá. Não, minha casa é pra cá. Ela tá olhando pra cá, velho. Ela tá aqui, velho. Mata Suede. Ela, caralho. Se tivesse um membro do time aqui, você ia ver essa parada. Ela vai pôr na minha cara, cara. Ô, gente, esse é o Suede com medo de barato. Suede, isso não vai ser cortado. Foi embora. Agora ela entrou na sua casa. Agora voltou. Foi embora de novo. Ela não sabe. Se essa mulher de mira, pô, tá com a coisa nela. Eu não tô com a arma, cara. Rapaz, se foda. Suede, você tem soda ali. Se você tiver um pouco de cloro, a gente faz um negócio legal aqui. Suede, a gente pode voltar à gravação? É, claro. Por favor, Suede. Me dá só um minuto. Isso vai ficar. Vai. Jogar um coquetel molotov nela, né? É o que eu falei, se ele cortar o que eu quero que deixe, eu não edito esse podcast. Então tá bom. Eu acho que tem que dar um tiro de sniper essa barata aí, eu acho. Eu acho justo. Bom, tá certo, voltando. Capaz de derrubar a casa dele. Verdade, derrubar a casa. Quero entrevista, meu amigo. É, eu vou filmar essa cena, cara. Não, meu Deus. Vou filmar isso aqui. Pode continuar. Nossa, Suede, tem um mandando lá atrás também. Esse acho que foi o meu tiro mais legal que eu dei, gente. Mano, tá tudo voando essas porra hoje. Não é mesmo? Não, não vai passar. Não, vai entrar pra lá. Ela em cima já passou. Não tá legal isso, cara. Tá sumindo ali. Tem uma barata aqui, gente, o Suede. Tem duas, velho. O Suede, ele tem problemas com baratas. É, tem outra ali. Mandem fotos de baratas aí pro Suede. Episódio 20, a cultura do terror. Eu tenho uma a destacar. Eu não sei o que... Eu sei. Do Suede. Nossa, não, velho, eu vou embora. Eu escuto esse episódio toda semana e basicamente só esse trecho, que é o Suede se achando. Vamos falar sobre a senhorita Camille Saint-Saëns. Ah, eu ri demais essa parte. Oh, Suede, é homem. Foi uma gafe meio foda. Mano, ele devia tocar uma falando da mina. Oh, Camille. Escutando a música. É, então. Foi um agafe bem foda, cara. Porque, cara, Dance Macabre, a música é conhecida. Aí eu, na pauta, eu fui montar. Não sabia o nome do compositor. Aí eu vi o nome do compositor e eu só coloquei. Tal, a música eu já conhecia. Não sabia o compositor, tal, coloquei. A hora que eu li Camille, falei, é uma compositora. Tá de parabéns. Só que eu nem parei pra pensar na época, não parei pra pensar em nada do que tava rolando lá. Aí eu fui apresentar a senhorita Camila Saint-Saëns. Não, mas melhor, ele colocou o suspensório dele, né? Deu aquela esticada, então, a senhorita... Cachimbinho assim na boca. Então, a senhorita Camille, isso aí só... Aí, do nada, ele tá na Augusta vestido de traveco. Exato. Você não quer citar o Camille Saint-Saëns? Saint-Saëns. Na época gótica também, na era gótica, no período gótico, lá de 1835 a 1921, quando ela nasceu e quando ela morreu, a senhorita Camille Saint-Saëns... É homem. É um homem? É um homem. Nossa, não sabia disso. É tipo... Tá legal, hein? É tipo Camilo Solano. Tô ligado. Nossa! Camilo Solano é um cartunista, pra quem não conhece. Seria o Camilo, só que é Camille. Tem a foto dele? Eu não vi a cara. Eu conheço a música só. Tem a cara? Alguém vai ver agora, cara. Eu quero ver. Ué, vai ter som de celular agora, foda-se. Não, depois eu sou Ed Kratz. É um compositor francês. Nossa senhora, eu tô enviadando o cara. Um barbudo do caralho. Tio de bigode, cara. Peço desculpas. Você pegaria a Camille? Não. Você acabou de enfiar uma buceta. Exatamente. Não, mas eu quero destacar do episódio da Cultura do Terror a trilha sonora escolhida por mim, que foi então, magnífica. Próximo. Nego do Borel. Mas não me deixe. hoje sozinho. E eu sou vida louca. Quando eu pego o controle, eu parto pra cima e beijo na boca. O próximo. O próximo é clássico pra caramba, mano. O próximo caramba, já começa mano. Indo pra caralho. Qual que é o episódio próximo? Episódio 21 foi o episódio que nós tivemos a revelação da criatura que é o senhor Giovanni Reis Suede. Eu não entendi. Que episódio? Creepypasta. Creepypasta. E eu gostaria de colocar ele não, contando não, essa história. Não, conta, não. Conta porque, história. Porque assim, história. A gente tem que manter viva, né? Mas ó, não, o ano já passou, vamos lá em busca de outros memes. A história é muito comprida. E eu já expliquei o porquê esse que eu escolhi ela. Esse meme continua vivo, cara. Não, é uma coisa chata. Ué, então coloca só o momento que eu perguntei se você tem algo contra a pedofilia. Não, mas foi mal entendido. Eu acho que poderia pegar essa história do Suede e colocar alguns trechinhos, só pra não ficar muito grande, porque ela é grande pra caralho. Sim. Foi mal entendido. Deixa eu só me explicar de novo, gente. Quando eu falei problema com pedofilia... Não, você já se explicou no próximo episódio. Então roda aí o pedaço. E mais um trecho desse episódio que eu acho bacana destacar. Descatar. Descatar, descatatoriedade. E mais um trecho que eu acho bacana destacar nesse episódio é a abertura de todo mundo. Porque foi um festival de piada ruim do caralho. É, verdade. Eu não lembro das aberturas. Eu lembro que eu falei da pasta. Da pasta. É, eu falei da... Do que era? Não da pasta de dente, alguma coisa não, assim. Não, fui eu que falei. Eu falei que eu fui escovar os dentes e a pasta me assustou. Falei da papelaria. Ah, não, eu fiz uma abertura séria pra esse. Aham. Só você. Sim. O resto, okay. Se foda. Vocês não levam o terror a sério. Não, mas também teve uma outra parte da gente interpretando... O Jeff. Lá ficou tosco pra caralho. Não, mas ficou legal, bosta cara. Pra caralho. E aí, Jeff? Parecia um cafetão dos anos 80. É, e era um moleque de 16 anos, mas tudo bem. Vamos lá pra esses pedacitos. E eu sou o Rafael Tanicho e hoje de manhã eu fui escovar os dentes e a pasta me assustou. Creepypasta, cara. Nossa, velho. Então, acabou o podcast aqui. Falou pra vocês. Ai, ai. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e a coisa mais gostosa que tem no mundo é risada de criança. A menos se você for morar sozinho e for 3 horas da manhã. Se estiver jogando RPG também, começou o choro de criança, corre. Eu sou o Eric e nunca, jamais, em hipótese alguma, procure smile.jpg no Google. Eu sou o Pedro Tanisha. Creepypasta você acha na papelaria bizarra. Decaiu. Ele já foi melhor, né? Ele já foi melhor nisso. Eu falei que ia ser uma bosta. Não me olha com essa cara, não. E então, roda a vinheta. Então Jeff pergunta: o que é tão engraçado? E ele responde: o que é tão engraçado? Engraçado é que você está coberto de álcool. Vai no banheiro e se olha no espelho. Ele fica calado até que seu irmão fala: Jeff, até que não tá tão ruim. Jeff responde: não é tão ruim? É perfeito. Combina totalmente comigo. Não, mentira, não tem essa risada. Jeff, o que você fez? E ele responde: não está vendo, mãe? Agora eu irei sempre sorrir. Por quê? Não sou bonito? E ela fala: sim, filho, está lindo. E ela volta para o quarto e fala com o marido: Lionel, Jeff se cortou, está horrível. Jeff escutou e gritou: você mentiu pra mim? E eu já quero até avisar, se você que vai ouvir tem algum problema com, como que eu posso dizer, com pedofilia, com... Acho que todo mundo tem problema. Não, esse problema... Se você não tem problema com pedofilia, você dizer, tem problema. Assim, é que não pode ouvir relatos. Eu criei as bonecas escravas Lolita. Elas estão simplesmente lá para o seu sádico prazer. Para elas também. Ao invés de irem morrendo aos poucos em meio à sujeira e à miséria. E algumas das garotas eu compro. Eu geralmente compro as garotas de 9 a 10 anos. E cobro entre 30 mil e 40 mil dólares por uma boneca. Ela é como uma boneca, mas uma boneca viva. Eu mesmo tenho algumas bonecas sexuais Lolita. Dasha, que tem 11 anos de idade e está no estágio final de transformação. Tânia, de 12 anos. Faz 2 anos que criei a Luda, de 14 anos, e está grávida de 4 meses. Se você estava se perguntando por que a minha boneca escrava não resistia ou fugiria, muito simples. Eu amputo suas pernas e braços. Eu amputo seus braços logo acima dos cotovelos e suas pernas um pouco acima dos joelhos. Quando ela estiver pronta, você facilmente vai poder pendurá-la em uma corrente onde quiser. Minha Tânia e Luda possuem uma corrente nas costas presas a ambos os anéis. Há um ano, eu comecei a pendurar Tani e Luda pelos braços e pernas. É uma forma interessante de decorar, ter um seu quarto, uma lorita nua pendurada no teto. E é muito bom usar a sua pressão ou boca como ela está pendurada assim. Tem que inverter isso aí. Sim. Uma garota amordaçada simplesmente fica legal. Eu ensino a fazer um bom check, a ter prazer sexual quando o seu clitóris e lábios vaginais são estimulados com um vibrador. Ensino também o que significa ser uma escrava. Eu chicoteio todo dia, na maioria das vezes usando um vibrador junto para que, em alguma hora, ela não consiga mais diferenciar prazer de dor. Orgias gastronômicas. Esse eu foi acho legal. Que esse, o melhor momento não é nem sobre as orgias gastronômicas. É sobre o PT andando e cagando. Cagando e andando. É sobre o Suede. Por que eu fiz não essa foi vez? Nesse que ele declamou Negro Borá? Foi. Então. Foi sim, nesse, não foi nesse. Leitura de foi na leitura de e-mails desse. Só conferir pra ver se não tava falando mesmo. Que leitura de e-mails teve uns 40 minutos. Tá no episódio 22 sobre orgias gastronômicas. Recebemos alguns e-mails criticando o Suede. E eu tive minha primeira participação. Eu fiquei muito feliz teve por ter a primeira participação. Em ordem de importância primeiro. Exato. Tivemos vários e-mails criticando o Suede. Até o momento não era tão importante assim. Sim. E aí, pra se redimir, a gente fez uma proposta pra ele. Eu fiz, né? Mas... Minha mente criativa é uma beleza. Te devo essa, vai ter troco. O que você que quer falar dessa... Acho que foi o melhor texto que você fez na sua vida. Só quero dizer que... Porra, não tem o que falar, velho. Então vai lá. A merda tá feita. Roda esse pedaço aí. Tá engraçado, mano. Amor, ódio, alegria, tristeza, felicidade, melancolia, dia, noite, durável, efêmero, companhia, solidão, certeza, dúvida, calor, frio, sentido, abstração, esperança, existência, perfeição, nitidez, morte, tranquilidade, eterno, locomotiva, razão, locomotiva, coerente, sujeito, verbo, ser. Literativa, o seu podcast de literatura interativa. Não me deixe sozinho. Um texto escrito por Negô de Borreá, interpretado por Suede. Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor e ver TV contigo no meu cobertor. É bom demais, amor, sentir o teu carinho. Mas não me deixe sozinho. Eu sou vida louca. Quando eu perco o controle, eu parto pra cima e beijo na boca. As meninas dançando. É o mundo se acabando. Eu libero a tequila, o uísque. E a novinha já vem rebolando. Vou cantar ousadia. Eu me jogo no mundo até de madrugada. Vai ter cachorrada. É amor vagabundo. A festa na suíte alivia o estresse. É. Eu sei que a mulherada é a kriptonita que me enfraquece. Amor, ficar sozinho dá caô. Vê se me entende, por favor. E eu sou do jeito que eu sou. Se você der mole, eu vou. Se você der mole, eu vou. Mas não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu pego controle... Quer falar da sua participação, Álvaro? Ah, foi bem legal. Ai, caralho, mano, tá parecendo o Suede indicando o filme de Natal. Não, tô zoando. Não, eu nem esperava que ia participar, né? E eu ainda contei sobre comer... Tatuzinho na escola. Esse episódio, em geral, foi muito engraçado. Foi engraçado pro cara, né? Virou história de caganeira no meio do episódio. Sim. Nossa, verdade. É tradicional. A do PT foi a melhor. Foi a melhor a do PT. Fala a história do PT, então. Foi assim, eu cheguei, fui andar com os amigos meus aqui no ginásio de esporte. Só um segundo. Ouvintes, preparem seus e-mails. Pode ir. E eu tenho outra também depois. Aí eu cheguei, a gente saiu de lá. Aí eu fui acompanhá-los até o centro, que eles iam pegar dinheiro. Depois eles decidiram ir comer lanche. Aí eu fui lá e comi lanche com eles, né? Tipo, a gente tinha saído pra andar às 4 horas da tarde. Voltei, a gente foi comer lanche, era 7. A gente ficou conversando um tempo. De repente, me deu dor de barriga. Eita, Giovana. E a gente conversava. Eu queria tentava dar um jeito de sair pra ir embora, porque eu tava a pé, não tava de carro. E tinha que ir embora pra minha casa a pé. E não tinha como como ligar pra minha irmã porque ela tava com a bebê em casa e não tinha como ela sair. A minha mãe não tava em casa. Forninho caiu. Aí eu cheguei e comecei assim. Falei, Jesus amado. Aí uma hora eu falei assim, tipo, eu interrompi o papo bruscamente. Falei, gente, desculpa, gente, eu preciso. Pedro pesa. Calma que eu não cheguei nessa parte. Comecei aí, nisso eu comecei assim. Não, não vai sair, não vai sair. Trancando, mentalizando. Andando devagarzinho, trancando. Não, eu tentava andar rápido trancando, porque se andasse devagar ia sair. Eita, aí eu fui, fui. Na hora que eu cheguei, eu falei assim, não, eu vou aguentar, eu vou chegar. Quando eu tava a um quarteirão e meio da minha casa, começou a ser, agora vai também, saiu tudo. Eu fui literalmente cagando e andando. O cara desistiu. O cara desistiu cagando e andando. A minha não bate isso, mas é bem interessante também. Agora roda a história do tatuzinho do Álvaro. Qual que foi a coisa mais bizarra que vocês já comeram? Bizarra? Defina bizarrice. Estranho. Tipo, alface do lodo? Não, não. Coisas não normais, assim. Não normais? Na época da escola, a gente apostava quem comia mais tatuzinho de jardim. Ah, Competir mais. Velho. E era a mesma galera que da vez que eu caguei nas calças. Ah, eu já comi reboco de parede. Não, velho, o tatuzinho ainda ganhou. É, eu sei. Se bem que nem tanto, porque o tatuzinho é crustáceo. Alô, alô, galerinha do Locomotivo 26. Aqui quem vos fala é a Anne, a namorada do Fred. Bom, tô aqui pra desejar um feliz ano novo, um ótimo 2017, muito com muita paz, muito amor. Repleto de, sei lá, de tudo que for bom, tudo que for de melhor. E que vocês tenham muitos amigos porras loucas, tá ligado? Aqueles amigos só dois mesmo que fecham com tudo, tá ligado? E é isso aí, galerinha. Muito, muito, muito amor, muita paz na família, que é isso que importa. E muita amizade verdadeira. Bom, e desejo a vocês também muito sucesso pro pessoal do Locomotiva. Desejo que cada vez mais vocês cresçam. E é isso aí, galerinha. Dou meu salve. E é isso aí. Valeu, falou. Um beijo, amor. Te amo muito. M aqui. Episódio 23, Vida e Obra, Matt Groening. Groening. O que vocês destacam? Foi sobre os Simpsons. Mentira, brincadeira. Você viu o Léo desviando lindo do assunto e contando sobre a locadora de videogame de Araraquara e eu tendo que puxar a força de volta? Foi muito engraçado essa parte. Então rola essa parte. Quem escuta Locomocast for de Araraquara vai reconhecer a World Games. E tinha uma época que tinha umas televisões de acho que 29 polegadas, televisão gigantesca, tá ligado? Na bancada com Play 1 e tinha uns caras jogando lá. E você comprava o jogo, eles iam testar. E tinha uns malucos que alugavam os videogames também. O jogo 100% original. Não, sim, regou pra caralho no tema, vamos voltar. Episódio número 24, Histórias Escola 2. Isso foi uma bosta. Histórias Escola 2. Eu vou deixar pro Álvaro. As tetas atômicas só o Alvarinha tem. Que foi o momento que a gente teve que parar a gravação. Foi. E tem mais umas histórias legais. Teve um meu que eu tava escutando esse hoje. Teve o seu da professora Fanha, da tia inspetora Fanha. E teve também do meu comentário sobre a história do Suede, da menina que menstruou na sala. É verdade, sim, cara. Mano. Então rola aí esses pedaços em sua respectiva ordem. E nessa primeira semana de aula, acabou a aula, o pessoal tava arrumando as coisas pra ir embora, uma menina começou a olhar pra mim com a cara de choro e eu assim, o que aconteceu? Ela quieta, com cara de choro, o pessoal saindo assim, escorrendo uma lágrima dela, aí eu tava indo perto dela, eu vi na cadeira, escorrendo, que ela tinha menstruado na sala. Ah, aí já aconteceu, começou na minha a chorar, sala. Começou tudo, aí eu esperei todo mundo ir, tá? Isso é história trágica. Esperei todo mundo ir e tal, chamei a secretária pra dar um auxílio pra ela. Ela tal, tudo. Você não ajudou ela? É estranho um homem ajudar uma menina. Você tem que chamar uma mulher, né? Ele passou dedão no sangue e passou na testa. Seu nome é Simba. Em relação ao pessoal me zoar, eu não ligava muito. Até que, tipo, os meus apelidos, um surgiu de um poema, que eu li o professor mandou eu ler um poema em voz alta lá na frente, professora devia ser de literatura. Eu falei Avareza, e por causa de Avareza, meu apelido ficou Alvareza até a oitava série. Nossa, mano. E aí, na, na oitava série, surgiu um jogador, não sei de onde, que chamava Alvarenga, e aí virou meu apelido Alvarenga. Não lembro de que time que era. E na última semana da escola, tinha uma, eles inventaram uma música que era assim. Vocês já ouviram aquela música da, da Ipanema? As anatômicas só a Ipanema tem? Sim. A minha música era As Tetatômicas Só o Alvarenga Tem. E pra variar, eu, eles cantavam quando eu entrava dentro da sala de aula. E quando eu entrava dentro da sala de aula, eu ficava assim, mexendo as tetas, dançando As Anatômicas Só o Alvarenga Tem. Nossa, mano, ele era o palhaço da Ele era o gordo que realmente assumiu a sua gordice. Nessa última semana, o pessoal começou a cantar e, tipo, o professor não chegava na sala. E o pessoal começou a bater, bater na mesa, as tetas atômicas só o Alvarenga tem. Mas foi, as tetas atômicas só o Alvarenga... Meu, eu entrei em êxtase, eu tava lá na frente dançando. Com a camiseta, já começou a rodar. Eu levantei a camiseta e comecei a apagar a lousa com as minhas tetas, cara. E eu tava lá, apagando a lousa, parecia que eu tava no Charmed, tá ligado? Só que com isso apareceu... Mano, eu tava adorando aquilo, cara. Eu levantei a camiseta e tava apagando a lousa. Era aquela lousa branca de canetão. Nossa, eu fiquei com a tinta toda vermelha. Azul. Episódio 25, musicais da Disney. Esse foi de boa. E... Esse eu acho que a abertura... A abertura, e o Pedro falando das bolinhas... A abertura tem um easter egg que muita gente não percebeu. E quando o Suede liga a televisão, você escuta falando, e a prática do sexo anal? É sério? Sério. Escuta de fora de até puro. Não, dá pra ouvir isso aí. Pois é, a prática do sexo anal até... até o momento do All Aboard. Sim. Acho que vale, acho bacana. Tem a parte do Pedro falando do Tatá. Que rendeu um vídeo, né? Presentinho bonito. Sim. Que tá aqui em casa. Teve mais coisa. E tem o fato da gente ter conseguido colocar o DR num episódio sobre musicais da Disney. Sim. Eu acho que a gente consegue colocar o DR em tudo, sem querer. Sim. Sim, até no especial de Natal colocou. Exato. Ah, mas aí foi bem por querer, né? Ah, será? Ah, mas não. Eu acho que não, não sei. Então vai, primeira parte, abertura. Do sexo anal, o programa tá muito especial. Tá. Nossa, daqui, tem ó. Nada nessa porcaria. Pô, nossa, não, cara. Quem liga pra quem sai dessa porcaria aí? Curiosidade. Que, né? Droga. Não, jornal não. Pô, meu, que nostalgia. Nossa, já era. Tá. É. E aquela cena que tem o ratinho enfiando as bolinhas tailandesas no cu do outro? Hã? É verdade. Não, é não. No rabo, não é no cu, ele, né, cara? Ele vai colocando no rabinho pausa dele. Pausa naquela hora lá, parece que ele tá puxando negócio de dentro da bunda do rato. Ah, você é muito... Você tem uma mente muito feia, eu Pedro. Eu não, a internet que me cara, fez assim. Cara, você tava imaginando a puberdade do Tarzan. Velho, depois que a gente cresce, a gente pensa em cada coisa que não faz sentido hoje em dia. Não, mas, ó, de fato, pompoarismo é uma... Que tem a ver? Ué, fazendo exercícios com bolinhas anais e vai tudo fazer... Mas o que tem a ver com musicais da Disney? O rato. Você vai fazer uma análise do esfíncter do rato agora. Mas é no rabo, do rabinho mesmo. Não, vocês são muito gente então, favoritas. A gente vira pros outros, às vezes fala, ah, enfia tal coisa no rabo. Tá. O DR. 1992 foi um ano de orgias. Demais. De traveco. Com esquete de montão. Solta o DR aí. Eu tava com meus mano lá na minha quebrada. Chegou o Vanderlei e veio da ideia errada. Ele virou pra mim e fez a proposição. Ah! 1992 foi um ano de orgias. Demais. De traveco. Com esquete de montão. Solta o DR aí. Não, por que você vai colocar isso no meio? Você não vai colocar isso. Você vai perder a namorada. Episódio 26. Comicô. Caraca. Comicô. Finalmente, Suede. Eu fui. Eba. Fui épico. Suede e o Álvaro perderam a virgindade nesse dia. Sim. Ah, o Álvaro o já Suede... tinha ido, né? Não, pô, calma. Eu o Suede perdeu de evento e o Álvaro da bunda. Tá certo, tá certo, sim, tá certo. O frango me desvirginou. Deu um aliás, roda aí um áudio. O áudio. De um dia que a gente tava bebendo um pouquinho aqui. Caramba. caramba, mano. Manda o áudio aí. Do que? O áudio que o Álvaro mandou pro frango. Pera aí que eu vou tirar uma foto do Álvaro. Vocês botaram falando pro cara que ele enfiou o dedo no meu cu, caralho, mano. O cara teve ataque de oportunidade, enfiou o dedo no meu cu. E agora tá noivando. Eu espero que a sua noiva esteja ouvindo isso do seu lado. Isso foi o pior, cara. Então vamos ouvir um momento aí que foi pós-Comic Con, mas o Álvaro tava meio alto, ele entrou numa depressão aí e desabafou um pouco com um cara que foi na Comic Con junto com a gente. Depressão pós-coito. Mano, como assim? Você me beija, você tem ataque de oportunidade, você enfia o dedo no meu cu e agora você tá noivando, cara. Mano, tomara que ela escute do seu lado, porque se ela escutar, você tá muito fodido, porque... Mano, cara, você tocou meu coração. De verdade. E agora você faz isso comigo, sério mesmo, mano. Porra, eu tô em pedaço. Agora sim, vamos à Comic Con. Então, nesse episódio, foda que tem muito ponto. Porra, da hora, tem, né? Tem a campanha do Didi Braguinha, gente. Esse é obrigatório colocar. Ah, porra, tudo, entrevista com o Gaveta. Mas eu vou destacar dois. Entrevista com o Didi Braguinha. Deixa eu fazer a campanha. Vamos. Apresente o Locomocast pra uma pessoa que não conhece. Boa. É a missão, da semana. Boa. Fechou? Fechou. Muito obrigado, Diogo. Porra, velho, eu que agradeço. Até o próximo evento, né, cara? Boa sorte pra vocês, galera. Ouça esses caras, vieram aqui, fizeram um trabalho direitinho, profissionais, responsáveis, educados, né? Tem um defeito ou outro, né? Porque. Ok. Mas tudo bem, né? Ninguém é perfeito. Sacanagem. Cara, parabéns, boa sorte. Valeu, velho. Valeu, irmão. Boa sorte mesmo, né? A gente falando do hostel. Sim, a história do hostel. A gente falou três vezes do hostel. Não, mas no final, No finalzinho que foi a resumão. Que a gente gravou aqui. Sim. Aqui no estúdio, viu, gente? Então solta aí. Aliás, vamos falar do hostel. Imagina. Não pode, japonês não deixa. Primo dele vai e prende eu no Comic Con. Desliga, gravador. Gravador não pode. Gasta energia. Gravador gasta energia. Então, gente, a gente ficou no hostel. A gente não vai falar o nome do hostel, óbvio. Mas a gente chegou, o cara recebeu a gente. Meio que um lampiãozinho de LED, assim, sabe? Venham por aqui, sabe? Venham por aqui. Eu fiquei com medo pelas minhas pregas. Cara, eu tava muito encanado. Qualquer barulhinho eu acordava, pensando, mano, eu que já tinha entrado lá. Eu vi praticamente o fantasma japonês criança na escada quando... Não, calma, vamos explicar. A gente chegou lá, tava sem energia o hostel. Sem interferência de luz urbana. A rua inteira tinha energia, o hostel não. As casas do lado tinham energia. O hostel não. Detalhe, a luz do banheiro funcionava fraca, mas nem pra alimentar a força do chuveiro dava. Exatamente. Então foi banho gelado. Foi uma beleza. E a gente ficou num cagaço daquele cara, tipo, entrar no... Porque assim, a gente entrou no quarto, tava arrumando nossas coisas. O cara entrou no quarto. O cara... Mano, não se faz isso, cara. Quer comer uva? Quer uva. Mano, isso não uva, se sobremesa, faz. Sobremesa pode. Energia não. Mas foi foda, cara. Porque você tá trabalhando lá, fazendo coberturas. Precisa carregar baterias. Nossa. Para um caralho. Não, eu confesso que naquela hora deu um certo desespero, assim. Foi filha da puta. E ódio também, né? Porque, porra. É foda, né? E a energia voltou de madrugada. Já pespelou todo mundo dormir e ligou a energia. Dizem que ele foi nos quartos solar, mas ele não foi, não. Foi bem assim, ó. Energia voltou. Mas também, mano, era lá pra umas 11 e pouco, a gente já tava tudo apagado. É, né? Verdade. A gente comeu a pizza, mano. Tudo apagado, tipo as lamparinas, né? Porque apagado já tava... Aliás, vamos falar da pizza. Fala a pizza. Bosta. R$100? 109, não foi? R$109,90, duas pizzas com dois refrigerantes. E a pizza veio meio fria, hein? Não valeu nem um pouco aquela bosta. Ela valia mais a pena ter jogado dinheiro pela janela. Pelo menos veio com queijo. Não, devia ter dado dinheiro pro japonês e falado, coloca energia no nosso quarto. Tá ligado? Mano, velho, sei lá, foi muito óbvio que o cara derrubou a foi chave, muito... mano. Nossa, cara. Trash. Acontece. No outro dia, quando voltou a luz, que eu vi que a mulher que trabalhava com ele tinha a cara toda torta. Tipo, de noite não deu pra ver que ela tinha a cara torta. Isso ia assustar pra caralho. Nossa, mas aí, você viu o fantasma do Yoshi lá do... Meu, do... tem hora que o grito. Eu desci, acho que eu fui buscar pizza, eu fui pegar prato. Não, eu fui pegar alguma coisa lá embaixo. Uhum. E a gente tava no segundo andar, né? Sim. E aí eu cheguei no corredor, um molequinho sem camiseta, japonesinho, cabelinho, tigelinho, olhando pra mim assim. Eu falei, mano, ele vai começar a falar comigo que nem aquele japonês do Todo Mundo em Pânico 4. Sushi. 4. 4. sushi Mitsubishi Nakazaki, mano. Falei, nossa, velho, fodeu. Só faltou até aquela mancha preta em volta do olho, assim, tudo sim. mais. E assim, eu queria também agradecer a intenção, óbvio, que o Raí e a Bela, eles quiseram nos ver, só que era meio tarde já, e o metrô ia ser foda, então... Eles estavam lá? Porra, eles são de São Paulo, né, cara? Ah, tá, pensei que eles estavam no Comic Con. A Tainá também, a gente tava tentando ver se conseguia se ver, mas não, então, não isso, tinha como. Essas são pessoas que estão no nosso grupo do Facebook, estão no nosso grupo do WhatsApp. Saindo da Comic Con, fizemos o fatídico A Zoeira dos Crossovers. Esse foi ótimo, eu não cara. Sei que parte destacar desse, cara. Tudo foi muito olha, bom. Olha, Suede e o Gang Bang. Coloca todas as vezes que o Suede propôs o Gang Bang. Sim. E coloca a parte que o ET Bilu tá procurando a concha e eu falei do Megazord. Sim. Porra, podia entrar a parte inteira do Pikachu, que seria engraçado pra caralho. Não, mas não dá a parte é inteira. Foda, né? Esse episódio podia entrar inteiro aí. Não, fica a indicação aí. Sintam gostinho, ouçam várias vezes esse episódio, cara. Que é, tá a engraçado. Gente vai separar alguns pedacinhos bacanas aí que vocês vão ouvir agora. Pende num Gang Bang. Ah, se vamos Mortal Kombat grita, nossa, né? Num Gang Bang. Nossa, mano. Cara, ela... Quem deixaria os caras mais felizes? Eu acho que a Shiva no Mortal Kombat não, porque ela é feia pra caralho. Né? E também é muito forte. Talvez a Shiva hindu seja um pouco mais delicada. Mas talvez... Rapaz, se a gente tiver algum ouvinte seguidor do hinduísmo, mas tá talvez fudido. O Belo goste da Shiva do Mortal Kombat. Eu acho que é. E o Bilu também tem a concha. O Bilu é uma criatura iluminada. Ele tem a concha? Ele tem a concha. Ele quer a concha. Ele quer a concha. Ele tem uma concha. Outra entrevista dele, ele fala que ele quer a concha. Ah, então ele tem um cúmplice nessa porra. Exatamente. É. Então vamos colocar assim, o Bilu acompanhado do Homem Concha e o Etevaldo acompanhado do Pedro Pérez. Na porrada? Na porrada. Agora o Bilu tá completo, agora ele tem a concha. É, verdade. Quem sabe isso aí será não era a peça final. Pela concha? Então, será que isso aí não era a peça final pra ele completar o Megazord do Bilu? É verdade. O Eric acabou de cuspir água em cima do celular. Pessoas arrombadas. É, não, é. Não. Não, mas ó, vamos voltar. A gente não precisa falar do Yugi tá cagando, né? Ó, se o Yugi não tiver um projetor, eu acho que ele já perde. Não, peraí, a gente tá falando padrão egípcio de férias reais que não, o Yugi tá, pode não, controlar. Não, existe isso. Não. É carta. É carta aquela porra. É carta, filha da puta. Só aceita, Suede. Mas... Carta, Suede. É baralho, é papel aquela merda. A relíquia mas é do papel milênio. Plastificado. É, papel plastificado. Sumiu, tá no cu do Yugi. A relíquia do milênio. PlayStation. Episódio 28, A Cultura do Natal. Esse foi da hora. Esse foi legal. Papai, como é que é? Jesus Cristo é o caralho, meu nome é Mitra, porra. Mas é pequeno. Mas é pequeno. Cacete, mano. O cara evoluiu de dadinho pra Jesus. É. Então o Suede quer destacar a abertura, esse isso. Foi teve engraçado. Um momento que eu falei do Silvio Santos que eu tava muito alterado. Você tava cara. Muito louco, mano. Velho. Eu tava escutando esse episódio hoje. E o cachorro também. O que você falou? Eu falei que o Silvio Santos podia ser o Scrooge. E eu comecei a viajar se não, ele fosse o Scrooge. Não, você falou ainda bem mesmo. Que ele é brasileiro, que vai dar o dinheiro pra nós do nada. Eu comecei a viajar como se ele fosse o Scrooge, mano. Tipo, ainda bem que ele é brasileiro, que ele vai dar dinheiro pra nós e tudo nossa, mais. Nossa, Álvaro tava muito zoado, cara. Então, rola a abertura. Eu sou Rafael Tanicho e Jesus Cristo já chegou. Natal! Põe a... Ah. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e Jesus Cristo é o caralho. Meu nome é Mitra, porra. Nossa, mano. Mitra, aí, eu tô pediu, podcast. Essa abertura pediu. Não, eu sou o cara bom. Isso que é de Natal, né? Nossa. Eu tô pensando seriamente se eu vou participar não, desse podcast. Mas eu tô ligado nessa história aí. Ele Jorge tá... Suco, eu já falei sim. Então tá, eu sou o Pedro Tanish, Jingle Bell, acabou o papel. Não faz mal, vai tomar no cu. Meu Deus do céu. Fala, seres providos de carvão e bolacha de gengibre. Ué, mas cadê o Eric? Ele está em coma. Como assim, parça? É verdade. História triste. Quem acompanha o Locomocast sabe que, além do Lost ter sumido, nosso amigo Eric também não aguentou muito o trauma.

muito. Não sei. Não, nem sempre. Aproveita mas que a gente tem uma pessoa que estudou tá metade bom, vou, na faculdade de psicologia. Vou, mas é pesado pra finalizar o cast. Eu conto não, depois. A gente não vai finalizar, não vai com, finalizar isso. Com isso. Mas a gente quer entender durante o podcast qual que é o problema. Não, não é problema. É que eu realmente não continua sou muito... Continua a história que você estava contando. A história é que quando eu era criança, minha mãe queria muito que meu pai se vestisse de Papai Noel pra mim. Meu pai nunca ligou muito pra essas coisas. E assim, tipo, meu pai não tinha chegado no Natal ainda, nesse dia do Natal, que era pra ele se vestir de Papai Noel. E eu vi meu avô falando com a minha mãe, não, eu vou tal. Isso eu fui entender bem depois, que aí era ele que era pra se vestir de Papai Noel depois. Só que meu pai chegou, provavelmente bêbado, colocou a roupa de Papai Noel, chegou lá, entregou um presente, assim, tipo, eu vi que era meu pai, não lembro direito do momento. Só que assim, eu falei, e minha mãe dava pra ver que ela tava limpando o choro e tudo mais. E depois eu fui falar pra minha mãe, mãe, calma, eu sei que era o pai, mas é que o Papai Noel não pôde vir, entendeu? Alguma coisa assim. E essa é a única lembrança que eu tenho de Natal quando eu era criança. Mas, whatever. Tá tudo explicado. Tá tudo explicado. Tá tudo não, explicado. Pelo menos a gente ele entendeu, abriu o Paulo Cusiz. É, olha a magia do Natal acontecendo. Natal, olha o gente. Agora nós se entendemos. Nós se entendemos. Mas assim, eu sempre gostei mais da parte humana da coisa. Max! Que sentimento é esse, Max? Será meu coração? Mas você tem igualzinho, mano. Mas eu sempre gostei da parte mais humana. Tanto que no Literativa vocês vão ver um texto muito bonito que eu vou recitar sobre o só Natal. Só tô falando que nesse momento, enquanto você está falando, continua falando, pode falar. Enquanto você está falando, estamos escutando a batida de um coração de fundo. Eu tô vendo um pelo de barba preso na espuma. Nossa, que delícia. E a batida do seu coração, Suede, que descongelou um pouquinho nesse Natal. Então, por favor, continue contando aí. Não, eu vou recitar um texto bem bonito do Natal pra vocês no Literativo, que já deve ter saído. Já. Já. Já saiu, já. Especialíssimo. Se e... não saiu, tá saindo junto com essa. E esse texto, esse texto não, é uma música, na verdade. Eu coloco todos os anos na minha timeline, desde que eu descobri, já faz uns 4, 5 anos aí. E sempre que eu assisto esse vídeo, eu choro, ou pelo menos lacrimejo, porque pra mim é muito emocionante. Qual é o vídeo? Tim Minchin. White Wine in the Sun. Eu tô com uma ideia. Não sei se vocês topam. Luz, câmera e ação. Não. Ficar de boa que eu tô combinando com o povo aqui. Vamos fazer o Natal do Suede feliz. Sim. Partimos disso para o episódio que deu mais trabalho desde o começo do Locomotiva. Vai lá, Papai Noel, você consegue. A gente acredita em você. É, a gente acredita em você. Eu acho que o ponto alto desse podcast foi o fim de tudo. Depois que terminou, a gente pôde ir pra casa. Caramba. De verdade, não no cast. Sim. É um episódio que tem vários easter eggs. Vocês vão ver aí. Se vocês já ouviram todos os episódios nossos, vocês vão ver que tem easter egg pra caramba. Tem reunião dos Vingadores no começo, que tem todo mundo sendo citado. E é nóis. E a aventurazinha. Não, o momento que eu gostaria de destacar desse é a primeira aparição do Krampus. Sim, a sim. Primeira aparição, assim, quando a gente já tá na festa. Sim. O legal também é só falar, por exemplo, falas como a do Álvaro. Vai lá, Papai Noel, a gente acredita em você. Isso foi gravado lá pelas 3 horas da manhã aqui em casa, ele gritando. E a gente dando risada, mas falando assim, imagina os vizinhos escutando. Exatamente. Isso. Exatamente. Não, primeiro... Escutando detalhe, isso. Antes foi falado... Exu Bolinha. Foi feito Krampus. E conta a história do Exu Bolinha. O Exu Bolinha, eu tava aqui do lado do Suede. E o Suede tava todo pomposo lá, fazendo Krampus do jeito mais saudade possível. Isso era quase o quê? Era quase 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E, meu, tava todos os cachorros da rua latindo. E do nada surgem umas criaturas no muro ali. Falando, não, Exu Bolinha, você tá invocando o capeta aqui, caramba. Não vem com essas porras pra cima da gente, não. A gente vai entrar aí pra te bater, não sei o quê. Mano, foi tenso. Eu fiquei com o cu fechado, confesso. Engraçado. Mas esse episódio, eu acho que não tem tanto highlight pra colocar, porque ele em si é um highlight. Sim, precisa ser escutado de fones obrigatoriamente. Então vamos destacar só essa parte do Krampus. Aê! Acho bom vocês irem ali para trás daquela poltrona. Mas... por quê? Caramba, mano, ele chegou. Bom, Noel, agora é com você. Krampus, seu menino malvado. Mano, o que, que vai acontecer agora? Eu não sei, mas o Papai Noel tá fraco. Caramba, mano, e agora? O que você quer fazer? A gente já fez tudo que podia, agora é torcer. Você pode voltar atrás, irmão. Podemos repensar nos seus afazeres. E você poderá participar mais. Você irá voltar atrás, Gringo. Vai voltar pro lugar de onde nunca deveria ter saído. Pronto para a maior surra de sua vida. Papai Noel! A gente acredita em você! Vai lá, Noel! Eita caralho! E aí, meus amigos da Locomotiva? Passando para desejar um ano de 2017 cheio de sucesso. Melhor do que foi esse de 2016 aí. Que os downloads aumentem para que o Pedro e o Suede façam aquele vídeo lá. Que meu pedido tá... Eu não sei não se vocês vão fazer, hein? Tô esperando. Abraço para todo mundo aí, galera. Valeu aí o trabalho de vocês. Vocês mandam muito bem. Todo mundo aí, desejo muita saúde e muita paz. Menos pro Alvin. O Alvin é chato. Acho que é isso. Não. Tem o Retrospectiva. O Retrospectiva tem um meme muito legal, que é o Tonto. Tonto. E tem o cu do Suede. Ah, Fê. Tem o cu do Suede e tem a segunda vez que a previsão se concretizou. Sim. Gente, não fala isso. E tá virando costume. A gente fala das pessoas que vão morrer, a gente termina de gravar, abre, vê alguma coisa no celular e a pessoa mas realmente morreu. Esse ano a gente falou de quem vai morrer do Locomotiva. Sim. Todo mundo morre. É, algum exato. Dia, talvez. Então, roda esses pedaços. Abriu. No fechou. Dia... Ai, Eu fiquei quieto, me segurei. Eu ia falar maio e junho, mas não sei. Ai, cara, eu juro que eu me segurei. Se a gente tá... fechou melhor. Bota um pato aí, mas se a gente tá falando do Suede, não fechou. Mano, que gratuito. A última pancada do ano. Gratuito, não, se a gente, mano, tá falando do Suede, tá mais aberto do que nunca. Oh, sim. Sem gratuidade. Não esquece dos patos. Eu tô no... do Suede aqui, meu celular, na verdade. Nesse momento, tá dando eco, eu estou dentro do Suede. Agora eu saí, agora eu tô de novo, agora eu saí. Muito obrigado pela atenção. Eu vou rir um pouquinho ali fora. No caso da Dilma, como foi até o final, ela não pode mais. Ela não pode nada, mais. Nada. Exato. E também disse que não quer, mas também não adiantava querer agora. É. Ponta. Que tá aí, mano? Não vale querer agora. Tonto. Pensei que ia falar Tonha no final. Alvin. Putz, cara. Quem que tá no bico do corvo aí? Tem a mãe da Carrie Fisher, que ela teve um AVC agora há pouco. Agora há pouco do dia... Sei lá, eu dia falei 28, o dia. 28, às 10h30. Falou que ela tá mal pra caramba. Há um tempinho atrás, no velório da Carrie Fisher, ela teve um AVC. Exato. Um AVC. Então chegamos no final. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Alexandre de Matão. Gostaria de desejar a todos um feliz ano novo para todo mundo que escuta os podcasts aí do Locomotiva 26 e principalmente aí para toda a equipe do Locomotiva. Que em 2017 seja muito melhor, que vocês façam muito sucesso. Valeu! Passe pela contramão. E a contramão é quem vai. Olá, criaturas! Gostaria de deixar aqui o meu abraço para todas as pessoas dessa locomotiva desenfreada. Maquinistas, comissários e, é claro, também para nós passageiros. E desejar um feliz ano novo. Como você pode ver, áudios não são meu forte. Nem todos temos a voz aveludada como o nosso amigo Gigi. Depois de acreditar que o tempo não passou. Bom, galera, já deu pra sentir o que é o Locomotiva. Já deu pra relembrar o que é o Locomotiva. Então já dá pra ter uma projeção do que será o Locomotiva em 2017, certo? Sim. Sim. Sim. Tomara. Tomara que não, na verdade. Tomara que isso aí seja bem raso. Morra, só isso. Eu espero que a raça humana morra, só. Não, tipo, eu disse Deus. De ninguém, nossa, daqui, não. De nós. Pô, gente, o Suede, acaba o Natal, ele fica pau no cu num grau que vocês não imaginam. Eu tô achando que ele realmente vai voltar a usar maquiagem, mano. Eu acho. Eu gostaria. Eu acho que ele já tá usando. Escondido. De palhaço. Ele dorme de maquiagem. Eu durmo de maquiagem. Vamos fazer uma vaquinha pra comprar um manual de como crescer pro Suede? Caramba! E aproveitando aquela piada que eu fiz, você que é tua filha, né? Eu quero crescer na vida. Seu bosta. Seu merda. Mas é isso aí, pessoal. Já deu pra ver? 2017 tá aí, firme e forte. Gostaríamos de agradecer a todos que mandaram mensagens, que são... Gabriel do Rio Grande do Sul, o Ale aqui de Matão, a Amy daqui de Matão. Do Suede. Do Suede. A Jéssica. Do Tony. O Léo. A Jéssica do Ralph. Que é de Araraquara. O Léo, que é do de Araraquara. Pedro. Do seu... Que é do Pedro. Teve o Moacir. Que é seu. Moacir. O Homem Concha. Que é Moacir, seu. Que é de Minas. Moacir, que é de Minas. O Homem Concha, que é de Matão. Que é seu. O Ale, que é de Matão. Que é o Ale, eu falei. Falou. Acho que no comecinho. Eu acho que foi esses aí. Foi no esse. Sim. Se alguém esqueceu de alguém, me desculpe. É isso aí. Se alguém mandar depois, azar. Exato. Bom, muito obrigado a todos do grupo, do WhatsApp, que também mandaram mensagens no dia, na virada do ano. A todos que mandaram essas mensagens pra gente colocar nesse podcast. Obrigado a todo mundo que acompanhou 2016 com a gente, 2015 com a gente e vão estar em 2017 com a gente. Agora a gente tem o como que chama? O maluco de Jaú? De Jaú? Jaú não, de Manaus. Jauma. De Manaus, o Júlio? O Júlio de Manaus, que chegou agora, que a gente sabe. O Luciano, que tá aqui acompanhando. Dá um oi aqui. A gente no meio do cast. É. Oi. Esse foi o Luciano, gente boa, amigo, também conhecido como amigo do Álvaro. Amigo do Álvaro. Conhecido pelo Suede, carinhosamente por Luz da Minha Manhã. Exatamente. Luz das estrelas. Eu sou a Luz das Estrelas. E é isso aí, agradecer a todos. Esperem coisas boas esse ano, pelo menos o Locomotiva, porque o mundo está uma merda e a gente tenta dar uma amenizada com um pouquinho de humor, um pouquinho de emoção a mais para o seu dia. Nós somos o sorriso da sua manhã. Não, também não, né? Não força. Ele tá tentando cantar o Luciano, você não entendeu? É, eu percebi. Não, cara. E com essas informações bonitas, nós chegamos ao fim do primeiro Locomocast do ano. Ei. Eba. Beijo. Nossa, tô todo mundo bem animado, né? Muitos virão, muitos pela frente. Ê, 2017. Eita, caralho. 2017 será maravilhoso. Exato. Vai ser maravilhindo. É, entra no YouTube e vê nossos vídeos, caralho. Agradecer aqueles que fazem dos nossos dias valer mais a pena, que são os nossos parceiros. Afinal, na vida, ninguém é nada sem amigos. Por isso, vamos agradecer aos caras do HQ, pessoal do X-Infinity Games e o pessoal da E-Fighters. Vocês viram que os parceiros diminuíram. É, era o que eu ia falar. E você que quer ser nosso parceiro, entre em contato se você faz um trabalho legal aí, que a gente possa se apoiar. Vamos ser nós. Vamos ser nós. Para falar é nós. Puta que pariu, né? Foda. Ele interrompe para falar mano, isso. Mano, vai tomar no seu cu, Suede. Mas sim, se você quiser ser nosso parceiro, nosso querido amigo, nosso cara que faz a gente ter vontade de acordar todas as manhãs, ou mina, ou sei lá, ET. Traveco, anão, bode. Albino. Traveco, cirurgião. Envie um e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repetindo, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. Contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. Estagiário de bosta. Ele ficou mano. Ofendido, cara. Desculpa, cara. contato@locomotiva26.com.br. Tu quer roubar meu lugar? Você já roubou o lugar de outras pessoas. Mano, não fala isso. Posso falar e-mail. Pode. Repita, Suede. Obrigado. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Luciano. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que escutam a gente toda semana, certo? Eu acho que é isso. É nóis. Então, falou, galera. Hasta. Falou, beijo no top. Beijo. Veio moto passando. Também passando aí, a morva. Um motorzinho de cortador de grama. Aí. Então. Mas veio. Desde o primeiro episódio veio coisas boas e tal. Sim. Vieram muitas coisas boas. Tipo a morva de novo. Puta merda. Filha da puta enfiou na serra elétrica no cu e tá andando. Né? Então o Shrek é igual Star Wars. Porque Shrek e Star Wars tem camadas, cara. É muito autista, mano. Episódio 5. Fala, galera, aqui é Rafael. Parabéns.